97, Estádio 97, Estádio. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia. O oferecimento Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. Ai, nós. Ai, meu Deus, porra. Ei, doutor. Ô, seu Bento, tudo bem? Ansioso, os senhores, tudo bem com os senhores? Beleza? O maior representante do jornalismo futebol clube de São Paulo. Domênica, seja bem-vinda, linda. Tava ansioso, pra, pai. Ansioso pra falar contigo. Aí hoje podemos começar com o Parmeira, por favor. Ah, é nóis? Já vai falar de nós? Nós? É você. Não, nós, né? Nós. Espero nós aqui, ó. Nós. Espero estar agradando. Meu Deus, meu Deus. Espero estar lhe agradando. E digo que espero reforço. Ainda quero mais reforço. Mas é o seguinte, fala de nós aí, ó. De férias. Final de ano, estávamos numa. Vocês estavam numa draga. Nós, você fala. Não, nós, né? Impressionante. Nós, você fala nós. Nós. De repente, janeiro, pro Parmeira, o Paulo Nobre e todos transformaram, revolucionaram o Parmeira. E como, três vezes. No momento em que o Benjamin dá uma bulinada no Domênio. E como eu sabia que hoje. Desculpa quebrar aí. Fala, pode falar. Domênica virou hoje, ganhou uma contratação de presente. O goleiro Aranha hoje foi contratado. Então, o 18º reforço do Parmeira para a temporada. E hoje foi 3-1 no sábado contra o Audax. Próxima parada agora é Ponte Preta lá na Arena. Isso aí. É. Bem-vindo aí. Certo, Domênico? Ah, essa vozinha, que saudade, essa vozinha, Duduzinho. Tudo bem? Foi bem, férias, Duduzinho. Bem, assisti os senhores lá. Obrigado. Deu pra ver muita coisa. Os caras são bons, hein, velho? Agora, o que tem de coisa ruim na TV, meu Deus. Fala a verdade, para com isso. Aliás, você não começa, não. Começa, não, que eu juro por Deus que eu tentava assistir, mas não dá. Mal você via ruim, eu. Ruim. Obrigado pelas não, tentava. Tenta, não dá. O do... Esses dois aí são aqui, do mano é melhor. Agora, ô, seu Bento, eu quero dizer o seguinte, porque eu saí de férias aí, né, no ano passado, né? No ano passado não, no começo do ano aí. É verdade. E o estádio tava aí, com os programas gravados e tal. E aí aconteceu tanta coisa, velho. Eu tô tentando me familiarizar com o time ainda, porque eu não decorei o nome de todos. Agora, uma coisa é clara. É, eu acompanhei todos os joguinhos do Palmeiras da Copinha. Acompanhei também esses dois amistosos que teve antes do campeonato. E acompanhei também o jogo de sábado do Verdão. Contra o Audax, que é um time fraco. Vou dizer uma coisa pra você. O Campeonato Paulista é muito ruim. É fraco, ruim, fraco. Só tem os quatro de São Paulo e olhe lá. E aí pode acontecer, como aconteceu ano passado, sabe? De um Ituano levar, mas é na sorte mesmo, porque foi nos pênaltis. É, pode até acontecer, mas dificilmente vai ficar entre... não ficará o título entre esses quatro. O time do Palmeiras hoje, que eu vejo, e parece que o Paulo Nobre... E aí a gente tem que aplaudir quando acontece algumas coisas no time. Ah, eu falei pro senhor que o Paulo Nobre era um bom presidente. Você tem que aplaudir quando ele faz uma coisa certa e você tem que criticar quando tá indo a coisa errada. Até agora, esse ano, se o Paulo Nobre tivesse assumido aí como na eleição e aí você tivesse só feito esse trabalho dele, por enquanto nota 10, cara. É um presidente que viu... que o time precisava ser trocado, ele trocou o time inteirinho. É um time novo, cara. Ó, o time que jogou sábado só tinha um jogador que jogou no ano passado, que era o goleiro, que é o Fernando Prass. O Renato o resto... também. Ah, não, o Renato, desculpa, o Renato volante. O Renatinho, que é bom menino esse da base, né? É muito bom. Dois jogadores só e o resto, todos jogadores novos. E mesmo tendo um time praticamente novo, você vê que o time tá tentando ainda se entrosar. Existem alguns bons jogadores e ainda existem outros melhores que vão ainda atuar nesse time do Palmeiras. Casos do Dudu. O Dudu é bom jogador, cara. Belíssima contratação. Sabe, deu um chapéu no São Paulo, no Corinthians, aí não sei como, e acabou levando. Fazia tempo que não acontecia. No Corinthians não, o Corinthians tinha desistido. Fazia tempo que o Palmeiras não fazia esse tipo de coisa, né? A gente tava acostumado a perder, né? Quando o Palmeiras começou a dar uma reviravolta em algumas coisas aí, ia ganhar, isso dá uma motivada no torcedor, com certeza. Eu não fiquei motivado, Portuga, sabe por quê? Eu acho que o futebol, cara, não adianta você trazer um jogador que ele é disputado por São Paulo e Corinthians e depois chega aqui e não resolve. Então, assim, é cedo pra falar do Dudu? É cedo. Só que o jogo que eu assisti do Dudu, que foi um amistoso antes desse jogo do Audax, que eu não vou me recordar qual time. RB Brasil. Esse aí. É que ele, não sei porque eles não falam o nome do coisa. Ô, Dodô, só uma coisa também. Tem o Alione também que jogou, viu? Hã? Viu? O Alione também era do time e tá comendo a bola aí. Então, viu? Aliás, bom Alione. Mas o Alione quando bom, chegou cara. E jogou, eu muito sempre bom. Disse aqui. Eu sempre falei que o Alione era bom jogador. Não sabia porque que não tava vindo. Não, O Dorival não esqueceu dele. Dorival queimou ele por causa daquela expulsão em Goiânia. Lembra então, que mas o Dorival queimou ele? Desculpa, o Dorival é fraco, gente. É um treinador fraco. Dorival é ridículo. Sabe, não tô dizendo que o Oswaldo também é essa sensação toda. Eu primeiro preciso ver. Ó, é muito cedo pra falar que o Palmeiras vai ser campeão, que vai ganhar alguma coisa. Mas, o que deixa bem claro é o seguinte, é um elenco. O Palmeiras hoje, gente, ele tem um elenco. Fazia muitos anos que não via um time do Palmeiras com elenco. Você pode chegar e falar, existem alguns jogadores que talvez não sejam bons, outros sejam bons, mas vou dizer uma coisa pra você. Tem praticamente todas as posições, o Palmeiras tem dois jogadores, tem até mais em algumas posições. É, goleiro pega, agora, né? Goleiros, você tem dois bons, ótimos goleiros, desde o Marcos você e Sérgio tem, que ó, não tinha dois, exatamente, hein, desde Marcos e Sérgio Veloso que não tinha. E agora Marcos, tem, Sérgio, tem o Porco-Aranha, como hoje, no filme do hoje você tem aí o Prass, que eu acho que vai ser ainda o titular. O Aranha lá, se acontecer qualquer tipo de acidente, temos o Aranha, que é um baita goleiro, o RG que eu diga. Né? Que só saiu do Santos por causa de salário atrasado. Ele e o Arouca. Ó, Arouca vem aí pra entrar no time. Ótimo volante. Pra mim, Arouca e Gabriel, ao lado do Dudu. E você pode pôr Alione. Você pode pôr ainda Valdívia pra entrar. Olha o meio de campo como eu se acho formou. Que um lado tá vai jogar Alione e começa... outro Dudu, viu, Dodô? Hã? Um lado Alione e o outro Dudu. E no meio é Armando. Sim, você pode pôr até o Alione pra jogar. Você pode pôr um atacante e pôr três ali. Você pode pôr Dudu, Alione e Mas vai ser assim, Valdir, ele já armou assim os times. Dois volantes já. E vamos que vamos. O Zé Roberto lateral. Exatamente, que é o jeito do Oswaldo jogar. Ele mete aquele esquema de 3-1, né? O Zé Roberto você põe na lateral? É 4-2-3-1. É isso mesmo, o Zé Roberto fica na lateral. Mas quando precisar também, quando precisar... Aqui, ó. Chegou aí o Vale. Quando precisar também, você pode, por exemplo, você não tem um armador, você também pode pôr também o Zé Roberto pra armar o time. Você tem opções, cara. O treinador hoje tem opções pra fazer o que ele quiser no time. E vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o Campeonato Paulista é fraco, porém é um campeonato pra você colocar o time, pra você engrenar esse time. Se o Palmeiras engrenar o time no Paulista, ele é um seríssimo candidato pra ganhar o brasileiro. Seríssimo candidato pra ganhar o brasileiro. Porque o brasileiro, ele precisa de times que tenham elenco. E não só time que tem craque no time. Não é assim que funciona, não, pra ganhar. Porque às vezes você tem um ou dois craques, mas quando machuca, não adianta mais. O Palmeiras hoje tem um elenco. Você pega aí, ó, lateral esquerdo, você tem dois baita jogadores, o Zé Roberto, tem o menino da base, o Vitor, e deve ter mais um. O João Paulo do Flamengo. Você tem lateral direito, você tem Dentro, tem dois, tem o Ayrton, tem Lucas. Esse Lucas jogando, e ainda se precisar, tem aquele menino da base. O João Pedro. Você tem três. Você tem, na zaga, você tem quatro jogadores muito bons. O Natan tá na seleção brasileira. Eu acho que o Natan vai ser um dos titulares, eu acho. E o Natan vem pra ser titular. Não, Dó. Ele vai chegar, ó, Vitor Hugo e Tobi tão bom, viu? O Vitor Hugo e o Tobi, eles estão bem jogando contra o Audax. Eu quero ver jogando com o Corinthians, contra o São Paulo. Aí eu quero ver, porque o Natan já jogou e jogou não, bem. Não, eu sei, mas que ele então, vai chegar... Tudo bem. O Oswaldo Siqueira já não me preocupa, mas aí já não tenho mais essa preocupação, porque tem elenco. Jackson, tem o Vitor Ramos. Você tem elenco, é isso que o Palmeiras precisava, gente. Elenco pra disputar um campeonato claro, um ano. Claro, concordo. O campeonato brasileiro exige Copa isso. Copa do Brasil, você vai ter uma hora que vai ter que jogar Copa do Brasil, depois brasileiro, lá no meio do ano, vai ter Copa do Brasil de quarta ou de quinta. E depois, sábado e domingo, tem brasileiro. Você precisa de elenco. O Palmeiras tem elenco hoje. Contusões, cartões, suspensões. O que me parece, por isso que eu venho agora parabenizar o Paulo Nobre, parece que ele viu que o time... Os dois anos foram perdidos, porque um ano ele pegou já o time na Série B e teve que levantar para a Série A. E na Série A existiu aquela coisa de vender alguns jogadores, perder outros jogadores, e aí o time se perdeu. Ele ficou ruim, quase caiu, deu a sorte de não cair para a segunda divisão. Sorte, porque com a pontuação que tinha era para ter caído. E aí ele parece que viu que a coisa precisava andar com outros jogadores, sangue novo, e tá aí. Domênico, eu quando elogiava o Paulo Nobre aqui, você fala, não, o Paulo Nobre é isso, o Paulo Nobre é aquilo. Eu via o que tá acontecendo. O Paulo Nobre, Domênico, ele via, ele falava, eu não sou da bola. O que que ele fez? Delegou poderes. Sim, aquele delegou pro Omar Feitosa, tá certo? E delegou pro Brunoro. Os dois não tiveram o sucesso que o Brunoro teve na época da Parmalat. Ponto. Erraram. Contrataram uma série de argentinos, uma série de jogadores que não deram certo. Teve erros, né? O Gareca, enfim. O Paulo Nobre, ali não teve culpa, Domênico. Ele delegou poderes. É que as pessoas que ele delegou poderes não tiveram êxito no trabalho. Agora, novamente, ele delegou poderes. Ele não fez nada. Ele assinou, ele comprou a dívida do Palmeiras e refinanciou com juros mais baixos. Por isso que eu acho que, quando eu falava que o Paulo Nobre é palmeirense pra cacete, você fala, não é isso. Nunca falei que o Paulo Nobre não é palmeirense? Ué, a gente chegou a debater aqui diversas vezes. Mas eu nunca falei que o Paulo Nobre é isso, o Paulo Nobre é aquilo. Mas eu jamais disse que o Paulo Nobre não é palmeirense. Hoje... Eu nunca falei de um palmeirense que não é palmeirense. Não, mas é que tá. Com relação aí ao Paulo Nobre. Ele fazia um trabalho ruim. Ele novamente deu uma chance aí pra um outro cara que ele confiava. No caso agora foi o Alexandre Matos. O Alexandre Matos aí é um cara que já tá mais atualizado no mercado. Ele tinha feito um bom trabalho no Cruzeiro e tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Agora, sim, se o time vai engrenar pra poder brigar por títulos, é uma outra história. Então, mas nada tá indo disso, bem. Exatamente, mano. Mas nada disso é um discurso, né? Do começo do ano, o time e tal. Mas tudo isso pode vir abaixo se o time não for bem. Se o time não for bem, acabou. Não adiantou nada fazer tudo isso. Só que até agora, a gente tem que parabenizar o que foi feito. As contratações, você tem um patrocinador... Master, você tem patrocinador de manga. Hoje tem dinheiro entrando no time do Palmeiras. O Palmeiras hoje é o segundo número de sócios torcedores maior. Só perde pra Inter. 90 mil de pessoas. E vou dizer, vai passar o Inter. Vou dizer pra você, tá vindo numa pegada que o Inter. Tá vindo numa pegada que vai passar o Inter. Só no final do ano, hein? Mas não tem que comemorar o número de sócio torcedor do Inter. Tem que comemorar o faturamento que esse sócio torcedor gera. O faturamento é grande também, é só. Porque, por exemplo, o Inter, ele é o maior número de sócio torcedor lá. Tem 120 mil, tá certo? O faturamento é abaixo do Corinthians e é abaixo do Palmeiras. Então, pra mim, tem que comemorar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas o que tem que ser comemorado não é o número que você tem de adeptos, e sim o faturamento que ele gera. Mas quanto maior o número, a probabilidade, claro, é maior de você ter um número maior. Não, depende. Por exemplo, o Palmeiras hoje, quando é mais lucrativo o plano do fiel torcedor do Palmeiras aí, ou sócio torcedor do Palmeiras. Do que do Inter. Sim, mano, mas quanto maior esse número, a probabilidade, tô falando, probabilidade é maior de você ter maior mesmo. Sim. Quanto mais torcedor, maior a probabilidade de ter dinheiro. Né? E o do Palmeiras tá dando dinheiro. Exatamente. Então, parabéns. E os torcedores. O torcedor é uma coisa assim. O torcedor do Palmeiras é uma coisa sensacional, velho. É brincadeira, velho. Os caras abraçam mesmo e vai. Sabe? É aquela coisa. E parabéns aí. Porque foi dito isso domingo inteiro, né? Nos jornais. A preleção do Zé Roberto. Zé Roberto é um cara que eu vou dizer uma coisa. Por toda a experiência que ele tem e por tudo que ele disse. Vou dizer uma coisa, ele é diferenciado, é um cara diferenciado, é um baita de um jogador. Quando ele veio pro Palmeiras, eu até fiquei meio ressabiado, porque falei, puta, 40 e poucos anos, será que vai jogar ainda? Né? Mas só pelo fato dele estar lá, motivando, aquela coisa dele falar tudo aquilo, parabéns pro Zé Roberto, sensacional. Ele tem tudo pra, de repente, ser um... virar um ídolo da torcida do Palmeiras. Ai, que bonitinho ele, hein, Dono? Você gostou, né, vovó? Adorei. Ai, queria que tava com saudade de você, viu, vovó? Ah, eu também tava. Você do seu Bento. Seu Bento é nós agora, isso. Olha, eu tenho tudo pra ficar muito nojento esse ano, hein? Vocês me seguram aí. Só pra passar uma informação pra você. Mas tenho tudo. Tenho tudo pra ficar nojento. Grita. Começa a torcer contra, hein? Ai, que alegria. Eu vou ficar nojento. Dono, eu tenho uma informação. Você vai ver, eu vou ficar nojento. O Palmeiras acabou de entrar no CT pra treinar. É o Onze Caldas. Tá treinando lá. Ah, tá treinando lá. Tá dando sorte lá, viu, velho? Acabou de entrar agora lá pra treinar. Pode treinar, velho. Inclusive, essa porcaria de seus 11 Caldas. Olha. Contrataram 11 jogadores. Ou seja, era o Palmeiras ano passado. 18. Então. Nós contratamos mais, mano. Nós ganhamos do 11 Caldas. Pronto. Nós contratamos mais. Mas isso, Domênico, é uma prova de que o time do ano passado era horroroso. Era feio. Porque pra contratar 18 jogadores... Contratou um time novo. É porque ele tá falando nas contratações o seguinte, olha, o ano passado realmente foi uma negação. Ah, porque... A tabela mostrou que e é. Também, então, né, mano, então não adianta discordar. Não quer passar por um sufoco. Ainda bem, né, que alguém pensou. Não vamos passar por um sufoco que, de novo do que igual mudou, chega, né? O que mudou muito, Dodô, é o clima, é o ambiente. É, o clima tá diferente energia. Lá. Tá diferente. Chegar uns caras que é bom, o Oswaldo, o Zé Roberto, esses caras dão é diferente, cara. Vai ver. E o pouco que jogou o Dudu me parece ser um jogador muito bom, hein? Eu me parece ser um jogador esse muito bom. Esse último jogo eu gostei, o zagueiro, achei que foi muito bom. O Oswaldo, Oswaldo acende os incensos dentro do estúdio, do estúdio não, do vestiário? Eu sou suspeito pra falar que eu sempre falei que eu gostava do Oswaldo, eu achei o maior barato. Mas você é contra acender incenso? Você é contra acender incenso? Ah, eu sou contra porque é o seguinte... Por que você é contra incenso, Benjo? Não sou contra. Eu na minha casa... Eu adoro incenso, meu. Na minha casa, na praia, eu acendo incenso. É bom, mas né? Mas a partir do momento que uma coisa pode incomodar os outros, é melhor não usar. Não que... Tem gente que não gosta. Você fuma charuto na sala da tua casa, teu filho jogando videogame. Nossa, que nojo. Você fuma cachimbo aqui no estúdio. Que nojo. Muito pelo contrário. Jamais fumo charuto dentro de casa, jamais na frente dos meus filhos. Agora, o incenso, cara, tem incenso que eu gosto, mas tem gente que não gosta. Então você vai acender incenso num lugar que tem muita gente. Ah, o incenso impregna, eu não gosto então, não, cara. Por isso que eu... Mas o Mota, ele diz que na casa é só incenso de lavanda. E o que que adianta? Ele Ele é negativista, ele é pessimista, ele é mal-humorado. Você entende que nem acendendo todos os incensos do mundo vai dar certo? Eu só acho uma grande. Acendeu o incenso? Minha alma. Só acho uma grande incoerência, Sombra. A minha alma é pura. Ajuda é válida neste momento. O negativo aqui é você. Eu só acho uma grande. Briga com todo mundo. Só acho uma grande incoerência. Bota, não atrapalha. Só ele pode falar de mim? É que eu comecei. O Sombra perguntou pra mim. Eu acho uma grande incoerência. Se fosse um cara de bem com a vida, alto astral, tá cortado, trouxa. Ainda mais é legal que você tá falando com uma observação, uma crítica positiva. Extremamente positiva. Construtiva. Diferente dele que é negativo. Ouve o colega de trabalho falando. Ouve, Mota. Ouve. Então é só pra resumir. É, eu percebo que eu fiquei um mês pouco e vai ficar tudo igual, né? Mas o Domingos é só pra terminar. Se ele fosse uma pessoa boa, boa alma, um cara positivo, um cara pra cima, alto astral, o incenso combina. Agora, o cara é negativo, o cara é mal-humorado, o cara é azedo, o cara é acre, ácido, mal-humorado, estúpido, grosso. Mas eu vou ter incenso, acho que isso vai resolver o ambiente dele. É verdade, é lamentável. Muito bem, foram aí as manchetes do Palmeiras, a manchete do Palmeiras, também com o discurso de volta de Domênico Gatto. Obrigado. Que foi 30 saudade, dias, né? Afastado. Parece que foi um ano. Está de volta, está de volta. Acho que ele foi morar em Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, e lembra, aproveitando o João Menino do Palmeiras? Sim. Vem aí o primeiro Chupa Delivery. Como é que é chupa delivery? O primeiro Chupa Delivery. Eu não tô sabendo que trouxe esse aí. Mais do que nunca, honra, bicho. Teremos Palmeiras e Corinthians no domingo, tá certo? Sim. Então, daqui a pouco eu vou explicar qual é a mecânica que você vai ter pra brincar no primeiro Chupa Delivery. Esse aqui já tava rolando. Ou menos o seguinte. Você vai mandar pra um determinado e-mail o nome de um amigo seu que torce pro time contrário. Por exemplo, se você é palmeirense, mande o nome e o telefone do seu amigo corintiano. E vice-versa. Se houver um derrotado, na segunda-feira nós vamos sortear um nome da urna dos derrotados. Tá certo? Certo. Pra ligar. Aí se, por exemplo, se o Corinthians perder, o Domênico é que vai ligar pro cara. Vai ligar. E aí, amigão? Beleza com você? O que eu tô falando assim? Oh, você conhece o Zé Mané? Conheço, é meu amigo. Então chupa, tá te mandando um chupa. Gostoso. Na cara. Não pode retrucar. Se o Corinthians ganhar, aí nós vamos ligar para um palmeirense. Não vai acontecer. E aí, quem vai fazer às vezes do chupador não, porque vai chupar é o ouvinte, né? Mas quem vai fazer às vezes do troteiro é o Mano. Boa. Tá certo? Beleza. Tá certo, mas Mano? Mas essa probabilidade não vai acontecer. Porque o Benja disse que quer fazer dividir comigo o São Paulo. Negativo. Beleza, tranquilo. Não falei nada disso. Beleza, né? Não tem problema, não. Não falei nada disso, não. Trouxe pro Corinthians. Não falei nada disso. Já mudou? Não, mas é óbvio. Não, ele é DGD. Eu brinquei. É o Mano e o Benjamin. A gente alterna aí. É o Mano. Lógico, o Benjamin, tá certo? E assim será quando tiver o São Paulo, quando tiver o Santos. Os caras vão ficar nervosos, vai ser legal. Mas já a gente explica direitinho, tá bom? Já a gente explica direitinho. E já que tem clássico que vai estrear o Chupa Delivery. It's ring for me, Corinthians! Aí o Coringão, mano. Já vai ter clássico, velho. Vai ter no domingo. Quer dizer o seguinte, o Jadson é bom pra caramba. Eu sempre falei no meu programa, é um líder de assistência, é bom pra caramba, fala a verdade. O Jadson que, com a conversa que teve com o Tite, liberou o Lodeiro. O Lodeiro foi meu, vai pro Boca. Liberou o Lodeiro, sim. É, liberou o Lodeiro. Não, liberado, mano. Eu libero o Lodeiro, né? Na verdade, era pior dele liberar o Tóbio. Não é verdade, Domênico? O Tóbio não pode liberar nunca. Liberou o Lodeiro, então foi pro Boca. Ontem 3-0 lá na Arena e quarta-feira. Quero agradecer o Boca. Começa a agradecer ao Boca. Agradece. Essa boa ação, né, do Lodeiro. Qual a nota do Lodeiro? Quando o Corinthians contratou o Lodeiro, eu falei, pô, contratou bem. Eu vi o Lodeiro jogar Botafogo lá. Qual a nota do Lodeiro, veja? No Corinthians, zero. Zero? Ele foi mal, ele foi mal. Não jogou 15 minutos, zero, passou totalmente desapercebido, o jogador sem vontade, não teve sequência, andou em campo. Mas eu discordo da forma como foi feito. Vendeu o Lodeiro, Benji, eu até acho que tem que vender mesmo, porque o Corinthians ele fez o investimento e acabou não tendo retorno. Se ele jogar com essa vibração que ele jogou no Corinthians, também no Boca, que é um time que gosta de jogador que tem raça, também vai durar com relação à contratação do Lodeiro aí pelo Boca, cara, eu acho que tudo bem, a diretoria do Corinthians aí ter o objetivo de vender alguns jogadores, principalmente quando você sabe que o cara não vai dar em nada, se recuperar pelo menos boa parte do que você investiu, ou então ganhar ainda um troco em cima daquilo que você comprou e não deu certo, como foi o caso do Lodeiro, o Corinthians tá ganhando 2 milhões a mais do que investiu, eu acho que tem que vender mesmo. Só que o negócio é o seguinte... a diretoria do Corinthians consultou o Tite a respeito da possibilidade de vender o Lodeiro. O Tite falou, quero contar com o jogador. Não colocou numa lista de dispensas. Pintou a oportunidade? Beleza, pintou a oportunidade. É um bom negócio? É um bom negócio. Bastava chamar o Tite, tá certo? E conversar com antecedência. Não precisava fazer da forma como a diretoria do Corinthians fez. O Corinthians indo pro estádio, sacar o jogador da partida dentro do busão, tá certo? Pegar e falar, ô Tite, avisa o Lodeiro que ele não vai jogar, escolhe outro pra pôr no lugar aí, porque a gente vai negociar com o Boca. Tá errado, gente. O Tite treinou o time do Corinthians aí com o Lodeiro, assim como se tivesse, por exemplo, as vésperas do clássico contra o Palmeiras e tivesse, por exemplo, pintado uma proposta pro Guerreiro. O Guerreiro é o centroavante titular. É o Guerreiro que o Tite montou o esquema todo pra jogar pra ele, tá certo? Então se você tem, por exemplo, um jogador importante ou peça-chave, não tô dizendo que é o caso do Guerreiro, gente, não tô dizendo. Mas da mesma forma que fizeram com o Guerreiro, amanhã pode ser um outro jogador de suma importância, que seja o Guerreiro, que seja o Cássio, que seja o Gil, que seja o Ralf, enfim, a diretoria do Corinthians agiu mal nessa transação do Lodeiro. Volto a criticar aqui. Concordo, mas respeitaram o Tite, cara. Concordo, mas vamos respeitaram o Tite. Concordo, mas vamos comemorar. Tudo bem, Benja, mas é que tá, a gente não pode passar a mão na cabeça, porque se a gente tá aqui, tá certo, cobrando o Tite todos os dias pra que ele faça um bom trabalho, a diretoria tem que colaborar com isso também. Concordo, mas... é menos um. Não, mas tudo bem, isso daí não... volto a falar, não contesto. A negociação foi boa pro Corinthians. Será que o Boca não pode levar um respeitar, pato também? Pode ser que leve, mas aí acho que já não tem dinheiro. Mas, ô Benja, desculpa, foi um puta desprestígio com relação ao Tite, cara. O São Paulo também já não quer mais. Você tá brincando aí, tá levando, mano, aí pro outro lado? Não, fica ou não fica? Tá sim, tá sim. Vai ficar ou não vai ficar? Olha, eu particularmente acho que não. Eu as informações que vocês têm aí. Eu acho que não, Domênico. Porque a partir do momento que um cara quer ficar, ele não é tão irredutível na pedida dele. Tá certo? Negocia-se. Por exemplo, você quer 7. Ele pediu quanto? Ele pediu 7 e falou que não abriu mão dos 7 milhões de luvas. 7 milhões de dólares de luvas. Mais o teto do Corinthians, que é 500 pau por mês. E o Corinthians ofereceu quanto pra ele? O Corinthians ofereceu 5, ele falou, não tem conversa, quero 7. Se não for 7, eu vou embora. Ou seja, a partir do momento que o cara aí diz que quer ficar, mas é redutível na pedida, quer dizer que ele não quer ficar tanto assim. Gosto muito do Guerreiro, volto a falar, foi importante na conquista do Mundial, mas se for nesses moldes aí, não vale a pena pagar, Domênico. Hoje o futebol brasileiro, ele precisa passar por uma readaptação financeira. Uma readaptação financeira. Ficar, mano, o Corinthians não vai ter que trazer alguém num nível assim. O Corinthians está negociando com o Wagner Love. Mas quanto custa o Wagner Love? O Wagner Love vem de graça. Qual o salário? E há detalhes. Qual o salário? Porque não traz o Wagner Love. Ele tá sendo desligado do time da China lá. Shandong. O time não quer mais ficar com ele. Porque o time tem uma cota, Domênico, de 5 estrangeiros que ele pode atuar dentro do elenco. Obrigatoriamente tem que ser asiático. Ou seja, tem um australiano lá que, apesar de não ser asiático, mas no mundo da bola, a Ásia faz parte, a Austrália faz parte da Ásia. Então, esse um já é australiano. E tem ali outros jogadores, como o Júnior Urso, o Montilho, o Diego Tardelli, o Aloysio Boi Bandido. Enfim, já deu 5 jogadores aí que o time, o Shandong Luneng... Eles preferem ficar com o Aloysio e tirar o Wagner Love? O Wagner Love é o jogador mais caro. É o jogador mais velho. Eu acho o Aloysio um bom jogador. É que o Wagner tava lá mais tempo, o contrato deve ter menor. Mais barato possível. Há quem diga que Corinthians e São Paulo estão disputando... Não sei se você falou, eu tava voltado aqui pra... Não, não. Uma promoção aqui, estão disputando o zagueiro Dória que estava... Acabou de ir. Hã? Acabou de ir pra lá. Não, mas vocês não sabem a história do Dória? Sim. O Olympique contratou o Dória, tá certo? O Bielsa é o técnico. Só que o Bielsa, ele não aprovou a contratação. Mesmo assim, eles contrataram. E o Bielsa, ele não usa o jogador. Não usa. Custou, acho que, não sei se foi 8 milhões de euros, 11 milhões de euros. Você soube uma sombra na entrevista. Ele brigou com o jornalista. O jornalista assistiu, ele brigou mesmo. E o Bielsa falou assim, não pedi. O cara sempre treina em separado. Nunca é convocado para as partidas. Tá lá encostado. Mas da outra vez que ele tentou foi o São Paulo. Né? É, o São Paulo está tentando já há um tempo. Já está tentando há um bom tempo. Inclusive vai tentar saber hoje. Vamos tentar saber se está realmente como está isso aí. Mas a informação que pintou hoje é que o Corinthians também estaria interessado no Dória. Porque hoje fechou a janela. Hoje fecha a janela. Sim. Então, quem vendeu lá para os europeus, vendeu. Quem não negociou, negociou. Agora, esquece. Agora é o fim de feira do futebol brasileiro. A fruta que não foi vendida, é o que sobrou. Mas então, o Dória, Sombra, eu acho que se tiver a mesma possibilidade, entre Corinthians e São Paulo, ele larga na frente aí com relação ao São Paulo, hein? Porque o São Paulo já mantém uma conversa com ele há tempos. Mas na hora H, o Botafogo preferiu vender e tentar um tinguar mais. Mas na hora H, precisa ver, na verdade. Você pode largar na frente, mas você precisa ver se o seu dinheiro chega na frente. A última proposta que vale mais, mano, que ele aceita. Exato. Pode ser a última proposta a chegar do Corinthians. Se for a melhor pro jogador e pro clube, que acaba valendo, então tem que aguardar. O Dória é jovem, foi colocado sempre como um jogador de potencial. Eu posso fazer uma pergunta pro mano? Zé Mistério, boa noite. É difícil aparecer aqui, tudo bem, mano? De você? Tudo bem. Saudade, hein, Domênico? Depois eu tenho umas dúvidas de locução, queria ligar pra você e perguntar. Você tá brincando. Não, tá, olha, mas a pergunta pro mano é o seguinte, você vê essa coisa de Dória se vai pro Corinthians, né, também tem a possibilidade de repente de ir pro São Paulo. É muita dúvida aqui, se a Xuxa, a Globo ou Record, né? Fica nesse negócio, não sabe se vai, hein? A televisão fechada, cada dia mais, ela vai dando mais audiência que a TV aberta. Isso aí, tem o negócio da internet, tem o negócio do YouTube, né? Outro dia eu vi um vídeo muito legal do YouTube. Você pergunta? Mas você não queria falar do Dória? Exatamente, dizendo do Dória, que jogou no Botafogo. Botafogo tá na Série B, né? Na Série B tem na Série B do Paulista, o Guarani ganhou. Queria dar parabéns pro Guarani, grande time já ganhou do Monte Azul. Eu queria perguntar pro mano. A pergunta é o seguinte, mano, pra você, que horas são aí? Agora são exatamente 6 da tarde. Tá bom, era essa a minha dúvida. Obrigado, viu? Mas, tudo isso pra perguntar que horas são? Eu fiquei com essa dúvida, tô sem relógio. Pelo amor de Deus. Você foi pra TV fechada, você foi pra Record, você foi pra Xuxa, você foi pra Rio de Janeiro, tô na rádio desde o começo. E você queria saber? Que horas? Não me falaram, mas tudo bem. Tá bom, então. Eita, nós! Estádio 97, oferecimento do Grupo S, era um nome construído com história, Bento. Ah, o Tricolor. Tricolor. É, calor ontem lá em Motinha, lá em Penápolis, hein? Acento no R, muito Tricolor. Calor. O Muricy falou e realmente tava muito quente. Quero já agora você ficar criticando tudo. Você criticou o uniforme, criticou o jogador. Homem feio. É, critica o uniforme, critica a escalação, meu. Tudo pro Moto é ruim. É feio a camisa. Parece a camisa do Botafogo e Ribeirão. Sei lá. Criticando pra caramba. Mas São Paulo e Botafogo é gosto, é que cada um gosta. A camisa branca do São Paulo é parecida com a do Botafogo. Gente, a questão é assim. O desenho, com faixas horizontais e verticais, tudo bem, as duas camisas são iguais. Lembra aquela camisa horizontal? Nunca mais São Paulo fez, né? Tem ainda? Como assim? Horizontal é aquela com as duas listas? Você tá louco? É a principal, você tá louco? Calma, eu confundi. Voltando pra terra. Alô. Esse charuto não é cubano, não. Esse é jamaicano, Jéssica. Olha o casão, olha lá, muito louco. Isso não é branco. Que legal esse tema. Aí, meu, gostei, valeu. Isso é uma nuvem. Calma, não chutei a ação. Teto de vidro. Aqui é assim, velho. Esse charuto jamaicano que você tá... Não, senhor. Meu Deus, hein. Mas só não é jamaicano, não. Voltando, 3-1 o Tricolor. Hoje o Centurion passou pelos exames. Centurião. E como você comentou aí do Dória mesmo, Sombra. Tá aí, já certo do que é lugar, tá de olho no Dória. São Paulo deve estar em duas frentes de negociação. Talvez até o Balanta, porque acho que não foi pela Europa o Balanta. Não foi. Né? E também tem o Dória. E quem sabe se não tem algum outro zagueiro aí também que possa estar sendo trabalhado. Mas só falando do uniforme, é verdade. O uniforme número 2 de São Paulo, viu, mano? Não é só questão de ser... Tudo bem, tem as listas, etc. Mas sim, o acabamento, o detalhe... Pelo amor de Deus, fica parecendo quando o Santa Cruz faz o uniforme. É. Dá a impressão que é quando o Botafogo de Ribeirão faz o uniforme. Horroroso. Mas isso aí eu passou gostei. Por um crivo de marketing, Sombra. As pessoas ali que fizeram ali passou, no mínimo, por estilistas também. É. Mas é verdade. Você também. Ah, tudo bem. Beleza. Contra, passou, né? Mas é talvez um mau tenha gosto. Pego alguns estilistas da 25 de março. É. Mas a questão é que ficou horroroso. Quer comprar camisa foi o que vai fazer camisa. Deve ter sido feito aí. Ficou horroroso. Eu gosto quando o São Paulo entra com a camisa número 2, calção branco e meia branca, como era no passado. Exatamente, fica bonito. Fica bonito. Era assim no passado. Aí veio aquela ordem da FIFA que não pode ter calção igual do adversário, meia igual do adversário. Aí deturpou os uniformes dos times. Mas tudo bem, é só detalhe. Quem sabe aí em breve a gente vai ter um uniforme mais bonito, né? Pelo menos até o fim do ano é esse que fica. Ao que consta, né? Bom, agora também do jogo, não tem muito o que falar, né? Aquele primeiro jogo de Campeonato Paulista... É, legal, o Michel Bastos, o Luiz Fabiano, beleza, show de bola. Michel Bastos jogou bem. E agora, aquele joguinho... É que já não que... é mais surpresa, né? Michel Bastos e... Não tem mais surpresa. O cara joga bola, né, velho? Mesmo aqueles que não tiveram bom futebol, também não dá pra ficar jogando. É a primeira partida, é um campeonato paulista, chato. É um gramado ruim. Não vou nem entrar no mérito de ser chato, mas é que é um gramado ruim, quente pra caramba, uma lua danada, né? Então, foi como o Maurício falou até na entrevista, né? Ele falou do calor e tal, mas falou do entrosamento também. No primeiro tempo, o Penapolense falou da marcação. Que tinha mais a bola, parecia melhor. Nos 15 primeiros minutos, parecia que o Penapolense foi com uma vontade, que, pelo amor de Deus, o São Paulo tava sem vontade nenhuma. Ali. Apresentação do Centurion amanhã às 11h30 da manhã. Eu acho que se o Centurion é realmente esse bom jogador que falam que é, as pessoas, não pessoas que veem os melhores momentos por YouTube, mas os jornalistas e torcedores do Racing, que acompanha o Haas, diz que se trata de um bom jogador, vai dar a velocidade necessária, vai dar uma ofensividade. Eu acho que o Muricy ontem entendeu, pelo menos acredito que possa ter entendido, que não dá pra jogar Kardec e Luiz Fabiano como dois homens de frente. Não dá. Vai ter que mudar. Pelo amor de Deus, mas não dá. Nunca deu e não vai dar. Fica muito pesado. Fica muito pesado. Então acho que com a entrada do Centurion a coisa deve ganhar uma dinâmica maior. Há quem diga também que o São Paulo está atrás também de um meia esquerda, que é do Independiente, que esse jogador é muito bom, isso eu posso dizer porque eu já vi algumas partidas, é muito bom jogador, é fazedor de gols, que é o Mancuello. Mancuello é o principal jogador do Independiente da Argentina. Bom jogador. Não sei se essa tentativa de contratação já estaria sendo pensando numa possível proposta que o Ganso possa ter no meio do ano, porque tem um mundo aí, né, que abre a janela do meio do ano, é uma boa janela. E o Mancuello seria o jogador ideal para se ter ali no meio de campo do São Paulo, numa eventualidade da saída do Ganso. Arrisco-me dizer assim, talvez esse Mancuello ele não tenha o mesmo... aquela assistência que o Ganso tem, que ele é milimétrica. Mas o Mancuello é um jogador extremamente efetivo, dribla, faz gols, é jogador para chegar e comandar meio de campo. Sombra, só uma coisa, as pessoas encheram muito saco no sábado por causa do Balanta. Balanta que jogou contra o Boca. Porra, mas o River já tava com menos dois. Porque bateu, mas assim, o Balanta tá voltando de contusão e catou um Boca num dia muito inspirado e o jogo foi 5-0 e se perdeu, como o Sombra falou, perdeu três jogadores. Foi um show de bola, o Boca jogou muito bem. E não é aquele jogador. Agora o é incrível, tá exposto, torneio amistoso na Argentina. Torneio bombado amistoso. Então. Porra, bombado. Quando eu falei... Não, outro dia oficial. Eu já tinha visto lá. Era Independiente e jogando contra o River. Ah, mas você não viu? O quê? Parece que iam sortear 10 cestas básicas lá. Ah. Aí logo o bagulho. O time da cesta básica tá levando o jogador titular seu, viu? Tá levando, não, tá pagando. Tá levando o jogador titular seu. Titular aonde? Em Túlio? Mas eu vou dizer um negócio pra você. Palmeiras meteu 25 mil sábado, o jogo de São Paulo tava lotado, o jogo do Corinthians tava lotado. Eu sei, e até o jogo do Santos tinha quase 10 mil pessoas. Tudo bem, mas você precisa ver o clima do jogo. Não, eu sei, mas... A torcida é dividida, né, Sombra? E por uma primeira rodada... uma primeira rodada de Paulistão... Não, tava bom, claro. 25 mil pessoas no jogo? Tava bom, mas as torcidas estão empolgadas. Torcida do São Paulo ganhou muita empolgação com a chegada do Centurion. Torcida do Palmeiras já teve aí, desde a construção do estádio que ficou pronto e inaugurado, e mais essa reformulação da equipe. E o corintiano, que está acreditando também na possibilidade de entrar na Libertadores. Uma primeira rodada no campeonato que todo mundo fala que é uma porcaria ter uma média de público dessa. É. Claro. Pra caramba. Palmeiras e Corinthians. Sem dúvida. Bem. Sem dúvida. No Rio. 1 milhão, porra. Corinthians e Palmeiras deram um show, desculpa. 25 mil pessoas aí em cada jogo. Tá certo? No campeonato que todos falam que não vale nada, a torcida do Corinthians provou que vale sim, gosta do time, não é modinha, só porque o campeonato é Libertadores, porque o campeonato é o brasileiro, porque o campeonato é isso ou é aquilo, não. Tem que prestigiar o time, não o campeonato. Mas lá em Penápolis a torcida do São Paulo também lotou tudo que lhe cabia. E parabéns, o Corinthians foi o time que mais faturou nessa primeira rodada do Campeonato Paulista. Parabéns. Corinthians vai e Palmeiras. Agora, não, Palmeiras não. O Mandeira da Audax. Tá. Agora, meu faturamento é um terror. Não, mas tem que faturar mesmo. É, isso aí paga a conta, nossa. Paga a conta é legal. Devia pegar hoje, preencher o DARF, ir no banco e pagar o que deve pro governo. Sim. Ué, isso aí tá pagando. Tá pagando. Meu Deus. Se não tivesse pagando, o Corinthians não teria uma certidão negativa de débito. As coisas que seu time não conseguiu ainda. Não inventa mentira aí, não. Mentira o quê? Meu time é patrocinado por isso. Não vem aqui jogando mentira no mentira ar, não. Meu time é patrocinado por uma estatal. Ele pode ser. Beleza. Não. Hoje em dia falar em estatal não é motivo nenhum de orgulho. Não faz mal, mas meu time tem a certidão negativa que faz com que ele possa ser patrocinado por tomara que continue cavocando mais, viu? Cara, mas teve time aí com tantos anos devendo e sendo patrocinado por estatal. Não, mas eu também não gosto, RG, mas eu tô falando, porque um dos requisitos para que você possa ser patrocinado por uma estatal é ter a certidão negativa de débitos, ou tô mentindo? Não no Brasil. Porque no Brasil... Brasil não, porque time deve sempre foi patrocinado por estatal. Não, não é assim não. Como? O Flamengo não, o Flamengo não era? RG, você exigia isso. RG, o fato de você... Imagina, o fato... sempre. Gente, vamos explicar. O dever não quer dizer que você não possa ter uma certidão negativa de débitos. O Corinthians, ele deve pro governo. Mas ele tá pagando em dia o parcelamento que foi feito. Eu não tô discutindo com isso. Tô respondendo a sua pergunta. Não, eu tô falando com relação ao que o cara faz pra conseguir uma certidão negativa de débitos. Depois que renova o contrato, renovou, assinou, volta a dever. Aí fica... Não, mas o dever existe, Benjamin. Ninguém fala que não existe uma dívida. O que não pode é você ser inadimplente na dívida. Então, aí você... Geralmente é assim que funciona. Aí você para de pagar depois que assina. Aí daqui 2 anos vai vencer o contrato. O cara fala, a estatal fala, olha, a gente só pode renovar se tiver certidão negativa. Aí faz um acerto, paga, aí renova o contrato, para de pagar. Ah, não é assim não. Você também é muito descrente, Benjamin. Olha, tamanho de mas vamos ao vai, seu Bento. Respeita o Santos. Essa conversinha mole aí não vai chegar a lugar nenhum. O Renan Calheiros foi reeleito ontem. Eu sou descrente. Peixe lá também 3-0 na Ester, como falou, bom público. E agora espera aí o Vanderlei, o goleiro, né, o Marquinhos Gabriel e o Valência para poder usar aí no Campeonato Paulista também. São as 3 últimas contratações do Peixe aí. É, bom público, entre aspas, né? Bom público em relação ao público também, né? Que o Santos estava tendo, que era 4 mil, 5 mil torcedores. Ontem, 9 mil torcedores e pouco. Quer dizer, mas a torcida tem que abraçar, né? Porque Corinthians fica aí faturando 1 milhão, Palmeiras 1 milhão, São Paulo 1 milhão, ou nessa média aí. E o Santos não pode ficar lá na Vila jogando para 10 mil, 9 mil, 10 mil pessoas e faturando 400 mil, 300 mil reais. Não vai fechar essa conta de novo. Com relação ao time, foi legal, foi uma boa expectativa, né? Por exemplo, o Gustavo Henrique, o zagueiro, bom jogador. Mostrou, é claro, porra, tô pegando aqui o adversário que, né, todo mundo vai falar, pô, mas não jogou contra ninguém, não interessa. Ninguém jogou contra ninguém, viu? Se tivesse jogaram contra o vento, tá? Se tivesse perdido, todo mundo jogou contra o pau estaria comendo solto, né? Então, a gente... O ano não é campeão paulista? Já? Sim, mas tudo bem, mas não é o mesmo time do ano passado. O Portuga, né? É campeão paulista, mas já digo pra você que não será bicampeão e deve lutar pra não então, cair. Então, o garoto lá, o Gustavo foi bem, o Gustavo Henrique foi bem, Chiquinho foi bem, o Renato jogou muito a bola, foi legal. E o Ricardo Oliveira e o Lucas Crispim, né, que entraram depois, também, naquela lá, enfim, não dá para medir muito, né, pelo primeiro jogo. Agora, foi legal ver o Giovanni voltar a jogar a bola que estava jogando, muito bem. Então, a expectativa aí para esse time do Santos, acho que é legal. Vai ser campeão? Não sei. Vai cair? Com certeza não. Então, fica uma expectativa legal, boa, de um bom primeiro jogo, de uma boa estreia desse time, e tomara aí que cheguem mais reforços, que essa garotada que está subindo aí se conscientize de que realmente tem que vestir essa camisa. Esse Giovani joga bola, né? É, joga muito. E uma outra coisa que eu falei aqui sexta-feira, e volto a falar, o Alisson joga muita bola, mas porra, cara, você tem que parar de jogar pra torcida, bicho. Você joga muito pra torcida. Porra, é cada puta entrada, é pra enxadada no... Não pode, cara. Não precisa disso. Não precisa, porque ele não. Ele tem bola. Ele tem bola, porra. Ele poderia ser um. Pode ser um baita jogador. Não precisa disso. Eu estava fora, então. Eu gostaria de saber sobre ele. O que você achou do Edu Dracena no Corinthians? Eu achei ótimo, né, Edu? Nossa, o RG, você não ficou sabendo? Ele veio trazer. Ele foi buscar ele lá no aeroporto. Não. Foi uma coisa até nobre, bonita da parte dele, das crenças dele. Sim. Ele foi de joelho aqui até a Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali no Sumaré. Foi lá no trabalho, sangrou tudo. É mesmo? Aí ligou, chorando. Jogador de promessas. Você achou o Edu Dracena bom jogador? Não é, eu gostei. Eu acho bom. Calça de molhada, né? Eu gostei muito do Dracena no Corinthians. Mas eu, se ele viesse pro Palmeiras, eu gostaria também. E ele joga quarta, viu? Vai na minha, ele joga. É isso. Vai jogar? Eu posso comentar, agora, isso aí? Eu posso comentar uma coisa? Peraí. Morreu o Dalmo. Sim, eu ia finalizar dizendo que, infelizmente, tava muito doente, né? Tava complicada a situação dele e foi morar no céu o Dalmo. Mas, Zaidan, e o que você achou do Aranha indo Zaidão. Pro Palmeiras? Não, o jogador, né? Quem tem opção. O Aranha. O jogador tem a opção, né? De escolher um clube, né? Ele tá no Santos. De repente ele foi. Não foi pago, né? Não sei quantos meses. Sim. Porque ele morre de fome, né? Ele não tem dinheiro nenhum, né? Não conseguiria ficar 3 meses sem ganhar dinheiro. Né? Agora, o cara optar em continuar no Santos, né? Que vem ganhando coisa aí pro Palmeiras, tem que ser idiota. Na minha opinião, o cara é um babaca. Não, tem que ser idiota. Não, opinião de jornalista. O cara tem opção na vida. Zaidão. Mas o Arouca apresentado. Ele não tava recebendo. O Arouca tinha um negócio escrito lá no muro, desenho, né? Pintar, eu ajudei a pichar, porque é um babaca desse. Não, eu só tô dizendo assim, porque jornalisticamente eu sei fazer grafite, essas coisas. Você viu a carta, né, que o Arouca... Essa hora é melhor nem aprender a ler, né, porque eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida. Mas jornalisticamente... Mas você entende ele, porque ele fala na carta assim, eu quero que a torcida me entenda, meu lado. Não tá ganhando, tem mais é que tem a opção idiota de mudar de clube, né? Não. Ele escolhe o que ele faz. E o Elano voltando, você gostou? Gostei muito, Elano, um dos maiores meias que a gente tem, eu acho que tá na melhor idade, né, uma idade boa, bate na bola, melhor que qualquer um. Oi. Você torce pela felicidade do Arouca, do Ganso? Eu torço pra ele torcer o pé, de repente. Não, eu tô dizendo porque o Palmeiras tem muita gente pra ajudar eles lá a escolher quem que vai escrever no Paulista. Por isso eu torço. Mas boa sorte pra ele aí. Jornalista, sorte, né? Idiota. Jornalística de Cláudio Zaidão aqui no Estádio 97 Portugal. Mas hoje, hino da Portuguesa, por favor. Hino da Portuguesa. Sim, senhor. Até que enfim. É hoje impeachment? Ouvi impeachment? Atentamente. Amanhã. Todos os paulistas tiveram bons resultados. Mas impeachment, renúncia. O melhor resultado da rodada, sem choro nem vela, foi da Portuguesa do Esporte. Esse é o melhor resultado. Ir a Campinas, lá dentro do Moisés, ganhar da Ponte Preta por 3-2 de virada, não vai ser qualquer clube. Mesmo se os caras que vão. Só que vou te dizer uma coisa, que bacana foi ouvir o Valdomito. Valdomito era um cara que... O Valdomiro, falando sério agora, sem brincadeira, é um cara que eu conheço pessoalmente, já teve comigo. É um cara muito humilde, muito simplório. Peraí, Valdomiro, abaixa aí, o avião do estádio passando aí, ó. Olha lá, na cabeça do Valdomiro. Se você puder. Valdomiro, cabecei o avião que você é paulista. Passou o avião do estádio, hein? Anota aí. Caí. O Valdomiro falou coisas sobre a direção da Portuguesa, que não tem café da manhã para jogador, não tem almoço, não tem porra nenhuma, de bonita camisa, viu? Parabéns à empresa aí que tá entrando aí, a camisa da Portuguesa é a cor mais linda do mundo. Muito jogador, coisa mais linda. Você tem uma ideia, a camisa da Portuguesa é muito bonita, mano. Tem o ataque é Diego e Popó. Mas não é a coisa mais linda. Tá? O Diego, aquele que tá no Bahia, foi pra Portuguesa? Não sei se ele é outro. Fez um monte de letra ontem. E o Diego foi jogar, acho que na Tailândia. Diego e Popó. Fez um gol de letra ontem. A Portuguesa não tem dinheiro pra porra nenhuma, não tem nada. Assim. tá arrebentada a Portuguesa. Não. Só que ontem eu vi uma coisa, inclusive eu não pude ver o jogo, tava lá no Snap Bar com o Rudy, com o Vieira, um abraço pro Benedetto. Vai, Patriots. Pô, chupa todo mundo. Deixa todos os caras. Tem os caras com a camisa do Patriots aqui, tem uns caras aí, gente boa pra caramba, todo mundo, Murilo Borges. Chupa Portuga que torceu contra. Todo mundo tava lá, o Fernandão Camargo, todo mundo tava lá. Muito legal o jogo ontem de futebol americano. Mas, voltando pra luz, eu gravei o jogo e vi o jogo. O amor que os caras jogaram pela Portuguesa e o que fizeram, estão de parada, não sei o que vai dar, pode até cair, porque não tem time. Mas só essa primeira coisa. Não, já ganhou, um já não cai mais. Vou falar, Domenico, tem que ser impeachment mesmo, os caras têm que ter vergonha na cara. Parabéns a quem esteve ontem, um técnico que eu nem conhecia, Ailton, não sei o quê. Olha, velho, parabéns aos jogadores. O Portuguesa merece seu destaque, sim. Primeira divisão, ganhando um time muito difícil ontem. Eu esperava uma surra e venceu o Portuguesa. E só para não passar batido, Sônia, porque é preciso registrar, porque se é qualquer outra situação ou qualquer outro time, o escândalo seria inevitável. Então, de mim também, então cadê Tribunal de Justiça Desportiva? Cadê a mídia? O que aconteceu lá em Macaé, antes do jogo do Flamengo, foi uma das coisas mais absurdas. Pô, 100 torcedores invadirem o vestiário dos caras. Você vai querer me responder e cobrir... Será que invadiram mesmo? Não, invadiram no modo de dizer. Que... Claro que teve acesso facilitado. Mas teve uma câmera, não tem? Eu não... Teve acesso. Foi filmado. Teve acesso facilitado. Foi filmado, cara. Pô, estouraram uma lata no queixo do jogo. Olha onde. Berna, do olha onde pegou a coisa. É, eu não duvido de nada. Pô, e o treinador do Macaé falou que o Vanderlei incitou esta rivalidade. Porque, vamos explicar o ouvinte. O Flamengo foi impedido de usar o campo do Macaé para reconhecimento de gramado. Foi criado um clima e o Vanderlei disse que era um clima de Libertadores, Flamengo tem que lá. E alguns torcedores, bravos com, também com o lado do ingresso. Alguns não. Uma centena, porra, né? Invadiram e fizeram o que fizeram. Que o esporte brasileiro já parou para pensar. Morreu um em Hamburgo lá no sul, torcida organizada. Torcedor de São Paulo e da Ponte organizados se pegaram ontem. São Paulo jogou em Penapolense e a Ponte Preta jogou com a Portuguesa. Beleza, em Campinas. Hein? Conseguiram brigar. Não, em Ponte Preta, desculpa. Hã? Em Ponte Preta. Em Ponte Preta, verdade. Os caras conseguiram brigar. E como diz o nosso querido Mano, são sempre os mesmos. Mande a sua mensagem para nós através do Twitter da Energia 97, tá bom? Então você vai no @energia97, mande sua mensagem usando a hashtag Estádio97 na Energia97. Para participar, mandando sua mensagem no nosso Twitter é Estádio97 na Energia97, a hashtag, tá bom? Mande para nós a sua mensagem e vamos ler aqui no Estádio97, valendo o Twitter da Energia, no @energia97. O Estádio 97 vai trazer o primeiro ouvinte, 3284-7097. Vamos atendê-los. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Beleza. Alô? Oi, tudo bem? Opa, tudo bem? Quem fala? Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bem, meu? Tudo jóia. Cara, deu uma freada. Tudo bem. Ricardo do quê? Ricardo Pereira da Silva. E quantos anos, Ricardo? 46. 4.6 RG hoje, legal? Hoje. Mas tá dando pera ainda, velho, nessa idade aí? Opa, bastante ainda, hein? É mesmo, né? Pereira Marília também, né? Marília sensacional. Pereira, né? Pereira só pode dar pera, né? Hoje tem sensacional. Hoje tem de novo. Isso era uma coisa que eu sentia saudade todo dia. O seu retardado. Agora. Eu tava falando com o Morto. Depois de 20 minutos. Desculpa. E não esqueçam que quinta-feira é aniversário do Mano. Ah, é? Quinta-feira? Dia 5. Eu não esqueço, dia 5. Dia 5. É, mano. E do Marcão. Já indo, e do Marcão, o que você vai fazer? 33, mano. Idade de Cristo? Essa é a minha idade que agora eu vou começar a tomar juízo, Domenico. Porra, demorou. Agora? Velho. Agora? Agora? Você vai pegar o lugar do Papa desculpa. Francisco. Agora você vai tomar juízo? Mas juízo virou o nome dele. É bebida. O nome de pinga. É bebida. Você me respeita, senão eu vou embora. Bom, Ricardo, um abraço pro Jonas, meu advogado aí também. Qual que é o Jonas? Tem vários. Eu tenho três advogados, mano. Tem que ter, sempre tem, é bom. É sempre bom você ter um mais próximo de você. É igual advogados, médicos. Verdade. Os caras querem pôr o Mano no pau e o Jonas tira. Eu tenho o Flávio aí, que é meu advogado, tem o Jonas, que é meu advogado, tem o Mula. Você tem problemas com a lei, mano, ou não? Não, mas é sempre bom você ter um advogado por perto. Vai saber quando você vai aprontar. Se na época você tivesse, você não ia ligar pra mim, né? Você ia ligar pra ele. Não, mas você é mais. Não, você é um cara que faz chover. Principalmente na região de Higienópolis, não, lógico que chover, é. Não. Se eu fizer chover, não tava. Mas aí, em Higienópolis, se você fizer assim, ó, fala, chove. E onde eu fui preso foi na região de Higienópolis. Ricardo. Domênico, cuidado com a onda! Abaixa! Porra de onda, você tá louco? passou. Ô, Calção, calma, meu. Não tem onda nenhuma. Não, é que eu vi. O Tobias já fez reggae, já fez... O quê? Não vai, o Tobias vai fazer... Ah, não. É, a gente escreveu o samba-enredo. Então, é isso que eu perguntava. O Tobias vai fazer samba-enredo, Estação primeira do Tobias. É a escola. Estação primeira de Tobias? Vamos desfilar em... Eu não consegui ontem. O Calção. Ontem o Calção tava comentando o jogo do São Paulo. Eu não. Eu juro que toda hora que eu vi o Calção, eu imaginava o Tobias no ombro dele. Exatamente. Meu... Era muito. Mas por que imaginava? Ele tava lá, meu. Eu não consigo ver. Ele fica em cima do microfone do cara. Ele tá fazendo agora de drone, ele tá filmando. O que que ele tá fazendo? Ele filma de drone agora o jogo. De drone? É. Esse Tobias, hein, então, cara? Então tem a Estação Primeira de Tobias mais tarde. Mais tarde. Ainda hoje? Ainda hoje. Pior que é verdade. O Casão fala, você começa a lembrar. Cara, eu começo a ver o Tobias andando ali. Agora, falar em Tobias... Desculpa aí, Domênico, apareceu. Não, fica tranquilo. Engraçado isso, né? Tem uns negócios que a galera... Tem uns negócios que o Tobias é o maior personagem da história desse programa. Ah, eu acompanhei o Tobias no ano passado. Mas ele se desenvolveu muito. Nossa, você não tem ideia. Ele criou uma vida, é isso? Nada, ele... Hoje, né? Uma vida. O personagem do programa... Cresceu muito, é verdade. Esses drones, eu vejo as pessoas comprando, né? Gastando dinheiro. Viu, meu? É um negócio de uma bobagem, porque não serve pra nada. Isso serve pra empresas, pra alguns caras que precisam. Por que bobagem? Usar. Sim, mas é um brinquedo. Mas pra fazer o quê? Pra tirar foto. Ah, o cara gosta. Vai tirar foto do quê? Ué, você quer pautar o que as pessoas devem fazer com o seu dinheiro? Eu tô pautando, eu acho ridículo. Mas é melhor ficar segurando aquela porra daquele pau lá pra tirar foto. Então, pô, eu vou trazer um pau de selfie aqui. Eu vou trazer. Ah, mas é ridícula, velho. Tem pode... gente que gosta. Ah, eu sei, mas eu queria saber a finalidade. Se eu compro um drone, tudo bem. Mas pra você não serve, mas pra muita gente gosta. Por exemplo, pra que serve? Você no primeiro lugar, você tira uma foto lá do céu, pô, legal pra caramba. Não, não é segundo... foto, ele quer filmar uma. Não, tô no primeiro dia você vai filmar ali. Ah, mas é pra brincar, porra, é legal. Pra brincar, vai brincar de assim, outra coisa. Aí no segundo dia você vai comprar... É igual aeromodelismo. Você é diferente. Eu tenho um avião de aeromodelismo. Você não vai falar mal, não. Mas o funk é diferente. É da hora. Aeromodelismo é legal. O drone, você... ah, pra tirar foto, filmar lá de cima. Tirar foto, filmar o quê? O que a pessoa quiser, pô. Ah, mas não tem nada. É como não tem nada? Pra tirar foto lá, lá, o primeiro dia que tira foto... Por exemplo, foto o RG dele... com drone, o RG com drone na sacada dele, velho, ele espionou todas as vizinhas, até da Lapa, velho. Eu só quero dizer que eu sempre trabalhei com RG. Drones. Em Brasília, o que tem de ladrones... O RG é tá com drone de ladrones. Até a Lapa, velho. É ladrones pra lá, Domênico, ladrones pra cá. Ah, isso, mas eu não tenho dúvida. Ladrones pra cá. O Kid Bengala foi que esse pau de céu, ele não compra. O Ricardo... Não precisa. Oi. Vocês estão esquecendo o Ricardo, porra. É, lembra dele. Qual que é? Não. Qual que é o bairro aí, Ricardo? Fala pra nós aí. Eu tô em Guarulhos. Guarulhos. Guarulhos é nós. Eu morei ali nos Pimentas. Também esse cara é bom, que ele mora em tudo quanto é lugar, né? É. Cada um deu uma sorte na vida. A minha foi essa, de morar em vários lugares. Tive aí hoje. Um abraço pra galera lá do posto da Polícia Federal, lá do você Shopping amigo? Internacional. Tá tudo certo lá já? Uma viagem? Tudo em riba. Como você foi até lá? O quê? Até Guarulhos? Não consegui agendar, pô. Ué. Aqui na Polícia Federal, aqui na Lapa. Ah, sim. Mas Lapa é mais longe. Arruma a data, hein? Onde ele tá? A Polícia Federal na Lapa é do lado. Mas a mãe dele mora na Vila Maria. Mas arruma a data aí, não. É só você chegar e falar que é da mídia. Tem uma sala aqui. Eu sou da mídia. Não, mas é verdade. Não é carteiraço, não. Tem uma sala de atendimento à imprensa, gente. Ah, é, mano? Tem, lógico que tem. Ah, então tá certo. Mas lá no shopping também é bom. Porque no shopping é dourado. Gente, foi tranquilo. Vocês estão zoando o RG? O RG conseguiu um caminho sensacional. Foi tranquilo. É só chegar lá e falar, eu sou o RG do Estádio 97, RG. Abre porta. O delegado da Polícia Federal. Aliás, quase. Ajuda, hein? A gente é conhecido. E ele cola tua foto na tua frente. Eu registrei aqui, eu não precisei dizer que era do Estádio 97. Quando eu entrei no posto, todos já sabiam. Só não chega lá e fala que você trabalha em empreiteiro. E você não sai mais. E mandaram, inclusive, eu disse aqui, mandaram um abraço a todos. Todos ouvem. Aliás, todos ouvem. Mas tem que ser da de chapéu e óculos, né? Você é conhecido lá na Polícia Federal em Guarulhos, como em qualquer posto da Polícia Federal você seria conhecido, mas na assessoria da imprensa do Palmeiras não sabem nem do programa. É mesmo? É impressionante. Ai, que tristeza. Tem que mudar isso, hein? Thiago Kimori. Thiago Kimori, meu amigo do Palmeiras. Que tristeza. A ponto de nego perguntar, mas esse programa vai pro todo dia? É brincadeira. Ô, Thiago Kimori, meu amigão aí. Ô, Thiago, me procura aí. Mas quem Thiago Kimori é da imprensa lá do Palmeiras. Isso aí é ordem do Paulo Nobre. Mas será, será que esse motivo tem alguma razão? Ou essa razão tem algum motivo? Ô, Thiagão, me ajuda aí, velho. Mas a gente quer colocar, às vezes, as pessoas do Palmeiras no ar. Mas infelizmente é assim que o Palmeiras vem tratando. Ô, AGP, vou falar com os meninos da bote lá, AGP. É assim que o Palmeiras vem tratando o estádio e a Energia 97. Deve ser motivo por alguma razão ou razão por algum motivo. Olha, ele tá em boa fase. Imagina se a fase fosse ruim, hein? Mas, Ricardo, que time você torce, Ricardo? É nóis, Domênico, Verdão. É nóis, com certeza. Olha o ânimo do cara, mano. Ué, por que não, ânimo? Olha o ânimo do cara. Nem parece que o time ano passado tava pra cair, velho. Ânimo aí, pô. Não, mas tava, mas não caiu. Agora então... nós estamos lá, né, jogando bem. Então, mas o Domênico, o cara tem que estar animado, pô. Tá quase morrendo, às vezes pô. É o começo de ano, o cara tá aí, de repente, voltando do trabalho. Não, é, inclusive eu fui no jogo sábado. É. Você foi? Foi no Allianz Parque lá. Sim. E eu fiquei bem atrás do gol lá no primeiro tempo, onde o Michael Leite perdeu aquele gol lá. Nossa, que gol incrível que ele perdeu, hein? Nossa, ele receita, perdão daqui. Michael Leite, Arantes do Nascimento. Aí depois ele fez outro gol, Domênico. Ô, Dodô, que, Domênico, não fala. Dodô, que desespero, viu? Que gol que aí, ele perdeu, olha, cara. Desculpa, ele não merece estar nesse time, viu? É. Ele é ruim demais, Michael. Mas ele fez. Mas eu ainda, olha, eu acho que o Palmeiras tem aí um bom elenco, porém, falta o matador. Não tem. E ele queria o Vanilla logo de volta? Claro. Se pegar o Vanilla, claro. Aquele menino lá, o Gabriel Jesus. Então, Gabriel Jesus precisa dar uma chance pra ele pra ver, né? Hoje o Palmeiras jogou contra o São Caetano, viu, Dodô? Ele meteu 4-0 e o Gabriel marcou 2 gols. É, e o Crisaldo também. É, e o Barcos foi vendido por 7 milhas aí pra China e o Palmeiras ganha 15%. Não sei se vocês sabem disso. É verdade. 30% fiquei sabendo. Fiquei sabendo de 30%. A dupla de ataque do Grêmio é uma parte do Palmeiras. Era, né? É. Agora o Barcos foi o Barcos e Marcelo Moreno. Tá chegando o Dagoberto. O Palmeiras tem 15% do Marcelo Moreno. Ô, Domingo, você acha certo o Pirata e pra China? Não é muita redundância? Pirata China. É, do Pirata, né? Na China. E o Cícero foi pro Catar, né? Mas deixa o rapaz falar. Foi. E aí, você foi lá no Allianz Parque, e aí? O Cícero? É. Cícero Fluminense? É. Acertou. Já tá. Você sabe o que eu ia falar? Outro dia eu até ouvi um rapaz comentando aí. Eu sou sócio torcedor também. Tá bem. Só que é o seguinte, eu tenho uma dificuldade, nunca consigo comprar ingresso. Eu não sei se outras pessoas têm essa dificuldade, porque assim, eu sou torcedor, eu tenho aquele título família. Só que eu vou comprar que é eu, minha esposa e meu filho, mas só que eu vou comprar, ele só libera pra comprar o ingresso. Não libera pra 3 meses, mas você é um torcedor família. É pra um só, é verdade. Tem que esperar, senão você compra nos lugares tudo errado, né? Então não adianta, você acaba comprando ingresso no mercado. E agora parece que falaram que vai começar a vender nas casas lotéricas também, né? Não sei, eu não tô sabendo não, velho. Você joga no bicho e compra o ingresso, mano. Olha, joga na bicha, menina. Não, parece que aquela administradora do Futebol Card lá, que é aquele quando a gente compra o site lá pelo ingresso, eu ouvi alguma coisa na lotérica que vai poder comprar. Eu queria falar isso, né? Que vocês da imprensa aí bater nisso aí, não consigo comprar 3. Por exemplo, eu sou palmeirense, se a gente quiser marcar a gente no estádio, a gente nunca vai conseguir, porque cada um comprando um lugar lá. É muito difícil. A não ser que os dois sejam sócio torcedor igual, né? Aí dá. Só o único jeito mesmo. É, porque... Não, mas mesmo família não dá. Não, família não. Família não. Ele só permite você comprar um. Aí você vai deixar seu filho na outra ponta. Ah, então, você como é que é numerado, né, Domênico? Aí como é que você vai ter um filho com a tua mulher no jogo? Então, não é um problema isso a ser resolvido. Você vai comprar na fila aí e teu filho vai sentar na fila... Não, você não entendeu. Mas ele tem ele é um sócio torcedor, não é dois. Ah, sim. Não, ele é família, Domingo. Você é família? Você é família? Família. Bom, eu não sei como é que... Olha, desculpa, eu sou meio ignorante nesse aspecto do sócio torcedor. Eu não sei como é que funciona. Alguém pode esclarecer. Eu não sou sócio torcedor. Eu não sei explicar pra responde, ele como é que funciona. Rudy. Rudy tem. A vovó assessor também é. Ela é sócio torcedor. Eu entendi por que não quer entrar no ar. Não precisa, esqueci. Não, tem o Rudy, o assessor. Esse é diretor. Mas o que foi agora? É família. Diretor aonde? Não explica. É família, o cara só pode comprar um. Como é que é esse troço aí? É o seguinte. Exemplo, quando abre a pré-venda, você vai comprar. Pode juntar, vamos falar aí. Aí, por exemplo, você vai ver um jogo legal. Vai ser Palmeiras e Corinthians domingo. E aí? Naquela pré-venda, você mesmo sendo torcedor família, pelo menos no meu caso, eu só consigo comprar para mim. Eu não consigo comprar, tipo, pro meu filho e o meu outro dependente. Por que não consegue? Não, é porque quando ele libera... Uma cadeira. É isso aí. Ele libera. Aí ele vai comprar outro filho dele. Aí é o seguinte, espera aí, Porto, só pra explicar aqui. Quando libera pra todo mundo, Dodô, aí libera pra todo mundo mesmo. Aí às vezes não tem mais ingresso que é mais barato, que é no Gol Norte, já tem em cima que é mais caro. Aí você tem que comprar 3. Pega um seu com mais desconto e mais 2. Mas eu conheço o rapaz lá do site. Se quiser... Quando você vai comprar só de pré-venda, aí não vai ter entrada. Você consegue com um jogo igual. Sim, é só um, você vai conseguir pra você. Mas isso, um jogo melhorzinho, esse jogo melhorzinho você não consegue. O meu amigo Fernando Roger, que também trabalha lá nessas coisas, conhece bastante gente lá, tá dizendo que também depende do rating, que é a sua frequência, né? mas no Gol Norte acaba antes. Acaba antes, né? Mas se não liberarem pra você comprar, você nunca vai aqui, ter um Racing, né? Tem um rapaz aqui, o Morimas, aquele tuiteiro, boa, tá Fernando. Falando pra avisar aí o nosso Ricardo, que tá aqui na linha, que só pode comprar um ingresso na pré-venda e depois da pré-venda pode comprar mais de um. Mas aí você não compra no mesmo local. Aí não, dá, é. Não, mas aí você não compra na pré-venda e tenta comprar depois. Mas aí já não tem junto. O Gol Norte, que é mais barato, Dudu. É aí que tá, tem que ter os ingressos mais caros. Mas aí tudo é, é complicado, ele tá, né, gente? Olha, mas desculpa, eu acho que se o cara ele tem um plano família, possivelmente ele deve pagar mais caro por isso. E se ele paga mais caro por isso, ele deveria ter a exclusividade de compra mesmo na pré-venda de comprar pros familiares dele sentarem do lado. Mano, mas então, mas Ricardo, aí que tá, eu acho que deveria ter. Ricardo, nem adianta você reclamar aqui no ar, porque quem trabalhar no Palmeiras não sabe nem da existência do estádio no 97. Então, Olha, eu sempre assisti outros programas, mas o de vocês eu venho acompanhando há 2 anos porque é perfeito, porque a mesa é bem diversificada, então é legal, o pessoal tudo show de bola aí. Mas como assim não sabe? Não sabe, não sabe. Como assim, pergunta não sabe? Pro Mota. Os caras assim, não sabe nem que dia que o ar, não sabe como nem assim, da existência. Sabe? Como assim não sabe? Não conta sabe, aí. Vai na minha, não sabe. Mas não sabe? Não, o cara falou pra mim, né? Acho que sabe. Passa todo dia o programa. O Paulo. Ah, bobagem isso. Quem que falou isso pra você? Aqui é a mensagem. Mas quem que falou isso pra você? É o Luan, assessor do Palmeiras, quem? Luan, dos jogadores. Luan, tá aqui, Luan de Souza. Pronto. Olha aqui, ó. Lógico que sabe, o Paulo Nobre nem quer vir, é por causa do Benjamin, como não sabe? Você tá um louco, não sabe? Ah, mas também o presidente falou isso, porra. Tem um grupo em você aí, que não sabe o cacete. Tem um grupo. Estádio 97 não, é o programa mais ouvido do rádio. Mas eu falei pra ele, tá de brincadeira, né? Ele não sabe, tem, vai fazer 16 anos, Domênico. Porque aí, sabe. Aí não entram as pessoas nenhuma. Do Palmeiras deu, no ar. Deu um balão aí. Porque aí não entram as pessoas do Palmeiras no ar. Torcedor acha que os ouvintes mandam pra gente. Torcedor acha, é tendencioso. Que é o programa tendencioso. Pô, Thiago, você é meu brother, pô. Thiago Kimori, porra, velho. Ajuda a gente aqui, Thiago. Poxa, meu parceiro. Como assim, cansou de ligar a gente? Peraí, cansou de ligar o Beluso aqui, ligou o... Vem o outro cara aqui, da oposição, o Pescarmona. Como assim não conhece? O Tirone. Conhece pra caramba. O Tirone. Mas acho que esse pessoal que tá agora lá, que cuida de jogadores, não sabe mais. Não sabe ou deve falar... Quando precisar, eles sabem. Quando eles precisam da mídia, eles sabem procurar. Não sabe ou diz que não sabe? Ah, isso aí. Eu não posso interpretar. Se o cara pergunta... Pro programa, mas esse programa vai alguém não vai conhecer o programa. Não sabe. Tá lá escrito lá. Ô Ricardo. Oi. Mas então é o seguinte, ô Palmeiras, lógico, pegou o adversário que é o Aldax. Aliás, esse Aldax é uma coisa incrível, porque o primeiro todo técnico muito bem, mas não deu para ter um parâmetro, né? É muito ruim. João Francisco. É muito ruim. Como é ruim Penapolense, que eliminou o São Paulo no ano passado, e como é ruim Ituano, que ganhou o título do ano passado com o Santos. Mas são muito ruins. Agora, o ano passado ele era surpresa, mas esse ano ele fica tudo lá atrás e fica todo mundo tocando a bola. Mas você sabe... Se você pegar um time um pouco melhor qualificado, vai ganhar deles fácil. Mas o Aldax é incrível. Ele tem o Aldax tem o melhor marketing do planeta. Porque todo mundo fala. Olha. Que legal esse jeito de jogar do Aldax. Sabe que agora? Os técnicos adversários, mas ninguém põe pra jogar igual. Sabe, ô Sombra, é bizarro. Jogo, eles têm um sistema de jogo semelhante a como se joga no futebol de salão. O goleiro, ele é líbero. Porra, mas precisa explicar que é futebol de campo. Sim, então. É incrível isso, mas eles jogam muito lá atrás. Fica chamando o time... Mas no seu campo, perigo, e o goleiro fica jogando muito ali na linha, ali pertinho do gol, cara. Eles dão um susto no torcedor que é impressionante. Ele só toca a bola até o meio de campo. Você vai ver, assista um dos jogos do Aldax, você vai ver. No meio de campo. Mas não consegue com o time grande, mas com o time pequeno você vai ver. É que o ano passado. Sabe eles com o time pequeno, vocês vão jogar. Passado, vai jogar bem. Apareceu, né? E aí foi um escândalo. É verdade. Só uma coisinha. Escala aí o seu Palmeiras de 2015, o seu Palmeiras ideal. Olha, eu acompanho bastante aí. Eu acho que o time que entrou ontem lá estava bom. Eu acho que ali o Maicon Leite ali não vai ter espaço, né? E aquele rapaz lá que veio do Grêmio lá, pelo aquele amistoso lá que jogou, ele jogou bem, né? Eu acho o Dodô. É o Dudu? O Dudu é titular no time. Fica não tem a dúvida. É a dúvida, o time do Palmeiras, olha aqui, o time do Palmeiras vai ser... Até pelo que custou, tem que ser, né? Ô, Sombra, o time do Palmeiras é esse, é o Prazo ali no gol, vai ser o Lucas, o lateral mesmo, eu duvido que o Ayrton pegue essa posição, do lado esquerdo é o Zé Roberto, A zaga eu tenho minha dúvida. Não sei se é o Tobi e Natan, ou se ficou esse o vai Vitor. Vitor Hugo, hein, Lodô? Vitor Hugo e Tóbio. E o Toba. Mas ali também não tem. É um dos três. Vitor Hugo. É um dos três. O Jackson não vai jogar ali, não. Duvido que o Jackson seja titular. Mas não é um jogador agora, ruim também. No meio, você vai ter lá Arouca e Gabriel. Pode escrever. Esses são os volantes. Eu também acho. Arouca e Gabriel. Mais à frente, ele gosta de jogar naquele esquema 3-1. É isso. É o 4-2-3-1. Então esses três aqui, na minha opinião, acho que joga. Com certeza. Valdívia, quando... Quando jogar, né, Dudu? Valdívia, você vai ter o Dudu, você vai ter o Alione. É isso. Você vai ter um centroavante. Ou é o Leandro. Ou o Crisaldo. Ou é o Cristaldo. Você botou o Zé Roberto. Ou Zé Roberto é lá na esquerda. Lá na esquerda. Ou você vai ter aí o menino Gabriel, se ele começar a jogar, fazer esse gol aí. Você vai escrever ele no Palista, hein? Já tá escrito. O menino Jesus? Não tá escrito. Não, senhor. Eu ouvi dizer que sim. Ou não? Foi inscrito só 18. Inscritos. Foi inscrito, Vó Olímpia. É, só 18. Aí agora, pro próximo jogo, eles vão... Ah, foram inscritos primeiro os 18, mas agora vai inscrever. É, então, não pode sei, viu? Pode inscrever, acho que são 28, né? É, tem mais 10. Não podia perder essa oportunidade, o Oswaldo... Mas o Dodô não foi ainda, nem o Alan Patrick, nem o Afrouxa. É, então. Então tem 7 vagas aí. Ainda, então, mas eu acho que esse é o time titular, eu acho que deve ser esse o time. E aquele Leandro, pelo que pareceu, ele parece ser um bom jogador lá no ataque, ele é mais paradão... Mas parece ser bom, melhor que os anteriores aí que o Palmeiras teve, né? Pra mim, olha, assim, pelo que eu vi, é pouco ainda pra poder opinar com relação a se o cara é bom, melhor, pior. Mas me pareceu esse Leandro igual o jogador que tava lá, que é o que fazia gol. O Henrique. É fazedor de gol, mas eu acho que ele é um pouco mais habilidoso. Igual, viu? E sabe quem jogou bem, Dodó? O Rabinho. Até o Robinho também, Robinho, né? Robinho jogou bem. Então, você vê que o Palmeiras hoje tem um elenco. Você vê hoje que tem um elenco. Tem jogador pra pôr, pra jogar. Você gostou dele, Norberto? É Ricardo. Ah, é o Ricardo. Ah, Ricardo. Aí tem o Alan Patrick também. Tem gente, viu, Dodô? É o que você falou. Tem elenco, viu? Não, é tem isso. Tem muita gente pra jogar bola nesse time do Palmeiras. Tem um elenco. Então, por exemplo, você pode até mudar o formato do time. Você pode conseguir fazer isso no decorrer do campo, do andamento da partida. Você tem aí, por exemplo, você pode tirar os dois, os dois próximos jogos a gente vai ter um parâmetro melhor, que são um time de melhor qualidade. Sim, né? Dois times de primeira divisão. Mas vou falar real pra você, viu, velho? Até o próximo jogo do Palmeiras aí, o clássico contra o Corinthians, não vai servir de parâmetro, Domênico. Porque eu não sei quem foi o Jeg que fez a tabela do Campeonato Paulista. E colocou o Corinthians no meio clássico aí na segunda rodada. Não, mas é a segunda rodada do Campeonato Paulista. Terceira. Geralmente um clássico, não, tudo bem, a segunda, terceira, geralmente um clássico você coloca mais pra rodada, né? Não, até mais pra frente, porque você vai colocando um pouco mais pra frente, justamente pro time, tanto o A quanto o B, ter uma condição melhor, tanto física quanto técnica, de mostrar um serviço melhor. O Palmeiras tá vindo de uma pré-temporada, assim como o Corinthians também está, e querendo ou não, nenhum dos dois times vai jogar tudo que pode. Mesmo quem ganhar ou mesmo quem perder, se perder não tá tudo perdido, e quem ganhar também não adianta pensar que vou ser campeão paulista, porque não é assim. Mas, mano, a grande diferença agora desde o começo de ano foi que os times grandes tiveram uma pré-temporada melhor. Nos campeonatos passados, no começo, independente igualava. Disso, independente agora não igual mais. Vai colocar o Palmeiras e Corinthians, a terceira rodada do Campeonato Paulista, a coisa de jegue. Não dá pra medir parâmetro. Não tem parâmetro, eu também acho. É meio complicado. Não tem parâmetro. E o Corinthians que deve jogar, vai jogar meio que poupando, não? Pode ser, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Falar, né? Por exemplo, pro Palmeiras vai ser super importante ganhar. Agora o Corinthians vai deve vir com um time meio a meio. Se ganhar, vai ser bom pra eles, né? Mas a obrigação acho que é do Palmeiras maior. Palmeiras sai sempre que não ganha nada, né? Resultado adverso pro Corinthians aqui, o empate já força o Corinthians a jogar com um time misto no domingo. Uhum. Porque aí vai ter que jogar depois lá em Manizales lá e tem 2.200 metros de altitude. Por isso, independentemente do resultado, não deve estar com o time completo, não. O quê? Ele vai se poupar, né? Cara, o Corinthians ganha de mais importante. Corinthians ganha de 1-0 quarta. Não é nada resolvido, né? Nada. É porque a gente vê os comentários aí, que nem o Corinthians, ele para Libertadores é de suma importância, porque ele tá achando que vai ter uma renda de 4 milhões. Mas deixa eu ver aqui, olha, peraí, deixa eu ver aqui quanto é a altitude. A escala portuga de altitude está muita, muita altitude, é grande. A escala portuga marca 12 mil metros. 12 mil metros. Não, não, não. 12 mil metros. É alto. Se despencar de lá, está ferrado. Haja elevador, hein, velho? Se não me engano, acho que tem 2.200 metros lá. Agora, mano, como não é muita altitude, RG, mas jogador que é fresco, né? O cara qualquer coisa e o cara tá enjoado. Eu conversando com o alto ar. Eu queria te falar o seguinte. Corinthians e Palmeiras é o clássico que eu sempre mais gostei de ver. Só que Corinthians e Once Caldas e Corinthians, esses dois jogos, por enquanto, é o jogo mais importante do ano pro Corinthians. É. Então, eu, infelizmente, por causa da Federação Paulista de Futebol, por parte do Corinthians, esse clássico fica em segundo plano, cara. Ricardo, então, olha, fique atento para você participar do Chupa Delivery, tá bom? Nos próximos, ou hoje ou até amanhã, nós vamos divulgar como que vai ser a nova brincadeira do Estádio 97, que vai acontecer sempre que houver clássicos do nosso futebol paulista, tá bom? É o Chupa Delivery, tá? Fique atento aí, que de repente você vai ter que, você vai poder mandar aí o nome de algum amigo seu que você quer zoar, que seja corintiano. Se o Corinthians perder, a gente pode ligar para ele e zoar o cara, tá bom? Tá bom. Vou zoar bem um amigo meu aqui, que é corintiano, que quando o Corinthians joga, ele fica mandando... Mas não entrega pro cara, hein? Mas não diz não vai cara. Avisar, não vai avisar, hein? É verdade, só uma pegadinha no malandro, E é verdade que vai ter um Chupa Delivery Parte 2, e a gente mandando moto na casa dos ouvintes? Sim, vai ser a parte carnal da história. Vai ser a parte de contato físico. O que você acha dessa promoção, moto? Depende, né? Como assim, depende? Pode ser bom, pode ser ruim. Mas você escolhe bisnagas, velho? Lógico. Ah, é? Não é qualquer um, assim. Cara, ô, Rudy. Acho que eu pegaria deixa eu comentar, O que foi, menina? Acho que eu ia pegar você, por exemplo. Escolhe bisnagas? Lógico, a sua eu não queria nunca. A da Domênica. Domênica é brother. Da Domênica. Você está calma, tava de férias, não fique bravo. Não você fique bravo. Você não olha pra mim, nem que enche os cornos aí da alegria. Não pode. Então, o meu sonho é passar uma tarde na. Seu sonho é tomar uma bifa, minha. No Parque Central de Araraquara com você de biquíni. Porra de Araraquara. Ô, Ricardo, um abraço pra você, cara. Um abraço, boa tarde, tudo de bom. E felicidade pra todos, é o programa você é também. Valeu, cara. Tamo tudo junto, velho, é nóis. Valeu. Tem mensagem chegando no Twitter da Energia 97, no arroba Energia 97. Mensagem chegando aqui, deixa eu ver aqui. O Léo Taque, sou ouvinte desde 2001, continua sendo impagável. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem pra nós aqui. Bastante gente. Wilson Matos, acho que o Fernando Diniz lá no Audax não tem chance em outro time. Só no Audax que ele pode fazer isso que ele faz. E vou falar pra você também, Wilson Braz, esse negócio assim, quero tocar a bola na defesa. Tá coisa de idiota, velho. Você toca a bola, o jogador é o Francis, aí você vai perder a bola mesmo. O Norton Andrade. Joga bonito e perde. Mas o legal, a única coisa que eu acho legal é que é um cara que sai da mesmice. Às vezes a gente reclama que é tudo igual, linha de produção. O cara também não tem um material na mão dele que dá pra fazer muito bem. Defesa nunca foi feito pra tocar bolinha ali, Benjamin. Não, cruzando bola na frente da área. É que o time é fraco. Aí pega um time que é o Palmeiras, que é um time bem mais forte, o cara não consegue sair jogando. Se der chutão, também não vai resolver. Toca do meio pra frente. Norton Andrade ia falar. Bem-vindo de volta, Dodô Baconzito. Muito obrigado, Baconzito. Olha aqui, eu acho que contra, é verdade. Contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, contra times assim, ele não vai fazer. Essa jogada não vai surtir efeito. Mas contra times pequenos, eu acho que pode se dar resultado, mano. Porque ele vai atrair os times pra ver pro ataque. Tá ouvindo? Ó o avião aí, Isso, olha o avião do estádio 97 passando aí, vá. Olha o avião, passou mais uma vez. Pode surtir efeito. Se você subir a marcação e tomar a bola dele, ele tá ferrado. É difícil. Você sobe com a marcação. Se você tomar um contra-ataque rápido, tá bom. Fica com um sobra lá atrás. Domênico, você sabe no lugar pra ficar brincando. Ô, Domênico. Eu também acho, mano, que tá errado. Mas acho que pode surtir efeito quando tem times menores. Olha, o Rodrigo Negreziolo, o ouvinte que entrou no ar, tá mal informado. Por favor, informem corretamente. Vocês estão errados. Acho que foi a respeito lá do plano de sócio. Você vai brigar com o cara, bacana, não é com a gente. O cara tá informando. A culpa não é nossa. Explica pro cara, ué. Vamos agora, vamos tentar agora decifrar coisas que possam agregar ao nosso tricolor, quem sabe ainda para esse campeonato paulista. Boa noite, doutora Thaíde Gil Guerreiro. Boa noite, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem, como que vai? Graças a Deus. Agora, Acabou o momento de silêncio, seu Ataíde? É, acabou, né? O que tinha que acontecer era aí o nosso Centurion. O Centurion amanhã será apresentado a vocês. Certo. E a gente encerra o ciclo de contratação para esse ano. Mas o senhor fala encerra no intuito de despistar, porque hoje na imprensa saindo muita coisa falando que o São Paulo está na briga com o Corinthians pelo Dória, né? Esse é um item. Aham. Uhum. Algumas também dizendo que o São Paulo procura, uma que me falaram, não sei se é verdade, o senhor pode me desmentir, não é? O São Paulo estaria atrás de investidores para tentar contratar o Mancuello, jogador lá do Independiente, lá na Argentina. Bom, o que o senhor pode falar sobre isso? Primeiro, vocês viram que todas as contratações que nós fizemos com recursos próprios, não fizemos com investidores. Certo. Primeiro, então não estou procurando ninguém. Segundo, não tem absolutamente nada desse Mancuello. Terceiro, o primeiro que você começou falando aí, que era do Dória, sim, eu já expliquei para vocês que eu já fiz uma proposta para o Olympique de Marseille, mas ele se negou a emprestar para o Clube do Brasil. Tá. E que ele, para emprestar, ele emprestaria para o Clube da Europa. Para nós, ele queria vender. E querendo vender, eu não tenho condições de contratar o Dória. O Dória custa 10 milhões de euros. Vixe! Agora, o que acontece, que deve ser essa especulação, que hoje encerra-se, na maior parte dos países europeus, a janela de transferência. Então, o Olympique, se ele não emprestar hoje o jogador até a meia-noite europeia, até a meia-noite de hoje na Europa, se ele não emprestar, ele vai abrir o caminho, talvez, para passar esse jogador para algum outro lugar. Mas ele já disse que não vai emprestar o jogador para o Brasil. Ele pode emprestar para um clube da própria França, por exemplo. Quer dizer, então, não sei, o resto é especulação. Ele nem sabia que o Corinthians também estava interessado nele. Eu já disse para vocês, ele interessou para nós lá atrás. Fiz uma proposta, eu faço transparente para vocês. Fiz uma proposta que não foi aceita. O resto eu fiquei em espera. Não aconteceu mais nada. Perfeito, E o Éder Balanta, o doutor, será que o... Não, o Balanta nós, sim, não fizemos porque a gente queria um jogador alto para a zaga. Quando nós vimos, não fizemos nenhuma proposta para o River Plate, é mentira, não tive nenhum contato com o River Plate nem com o jogador. Quando nós vimos, ele é um jogador de 1,83m de altura e nós queríamos uma zaga mais alta. Só isso, nós nem conversamos com ele, nem conversamos nada. E o pedido de uma zaga mais alta é um pedido do Muricy. Mas então é 100% certo que não chega mais ninguém no São Paulo? Nem para essa zaga que nos dá, não, às vezes, um aparecer, frio na barriga? Se aparecer um jogador... Não, não dá frio na barriga. Mas se aparecer um jogador da zaga em condições de assumir a titularidade ou um jogador excepcional, interessa. É o único que ainda interessa. Tá, mas só então... que a gente não vê. Agora, veja o seguinte... Encerrando o mercado europeu agora, encerra, nós temos até o dia 16 de abril para trazer um jogador para o Brasil, que para nós já está aberto. Então deixam de existir as transações dentro da Europa e passa a ter uma possibilidade de você contratar qualquer jogador para o Brasil. Então fica aberto o mercado, e se eu encontrar um zagueiro canhoto, que é o pedido do Muricy, e de alto nível, eu vou trazer. Desde que seja dentro das finanças do clube, evidentemente. Sim, mas só, Taíde, sobre as finanças, né? O senhor disse agora, fizemos tudo com recursos próprios. O Centurion, o jogador caro, não foi barato. É, pagaram pelo Thiago Mendes também, foi um dinheirinho razoável, não foi barato. Dinheiro. Não. São alguns investimentos que a gente consegue e que depois nós pagamos o investidor. Nós não damos um pedaço de jogador para ninguém. Então, quando nós precisamos de alguém, vamos supor, eu preciso de um fulano, eu encontro um investidor, o investidor faz um contrato conosco, de mundo, empresta o dinheiro e nós devolvemos o dinheiro lá na frente para ele dentro de bases de juros pré-concebidas. Mas se o investidor é um banco. Mas é banco? É banco ou investidor? Não, não é banco. Banco é lá em cima, não é investidor. Normalmente são empresários. Quando eu falo empresário, é empreendedor, dono de empresas ligadas ao São Paulo Futebol Clube. Ah, tá. Porque eu fiquei não assustado. Não é um investidor normal que tem pedaço de jogador. Não, isso eu não quero e não aceito, tá? Uhum. Então, o que eu faço? Vamos supor, eu preciso de 10 milhões de reais, eu chego por um empresário X, que é ligado ao São Paulo, que tem alguma ligação com o São Paulo, e falo o seguinte, olha, meu amigo, eu quero contratar o fulano tal. você me empresta tal dinheiro, eu posso devolver nessas condições. Você está de acordo? Está de acordo, o dinheiro vem, não está de acordo, não vem. É uma factory. Mas eu não dou pedaço de jogador e nem ele ganha com a valorização do jogador. É bem diferente do que tem normalmente aí na praça. É uma factory de um amigo que empresta com dinheiro com juros mais baixos. É mais ou menos isso, né? A factory é um nome não muito bem dado, porque a factory normalmente tem um juros elevado. E nesse caso a gente tem juros inferiores aos juros bancários. Tá, eu fiquei assustado, senhor Ataíde, porque a gente vê toda hora que São Paulo paga mais de 2 milhões de juros mensais aos bancos. A gente vê que o departamento de marketing não está conseguindo fechar patrocínio de camisa, né? Aí a gente fica assustado. Por exemplo, quando a gente faz essas aquisições, Thiago Mendes, por exemplo, quem consegue o recurso é o departamento de marketing. Tá, mas... É ele que está conseguindo o recurso daquelas pessoas ligadas ao São Paulo Futebol Clube, tá, e que tem de condições de fazer com que o São Paulo possa fazer determinados investimentos. Seu Ataíde, e o João Paulo lá da base, vai ficar no São Paulo mesmo? Vai ficar no São Paulo. Isso aí é 100%? Bom, nada no mundo é 100%, né? Mas eu espero que não tenha nenhum contratempo e que até amanhã ele tenha assinado um novo vínculo conosco. E aquele outro menino lá, o que tem o Joanderson? É, o Joanderson, que tem o vínculo aí com São Paulo até 2015, aí em fevereiro. O Joanderson tá mais difícil, porque o Joanderson está com alguns sonhos na cabeça, então está difícil de nós resolvermos amigavelmente. Eu vou procurar resolver amigavelmente. Mas, se não for possível resolver amigavelmente, a justiça está aí para isso. Mas, senhor Ataíde, olha, opinião que o senhor não pediu para mim. Mas o João Paulo é bem melhor que o João Anderson, viu? Vale mais é ficar com o João Paulo, viu? De preferência eu ficaria com os dois, que são promessas, mas tudo bem. Depende do que vai acontecer nas próximas horas. Ô, senhor Ataíde, eu beijo. Boa tarde. Fala, Benji. Só tem o que você acha? Nós já fizemos as pazes, né? Nós lógico, fizemos. Ô, senhor Taide, o que você achou daquela coluna? Não, não fala. Não, você é daquelas. Mas, desculpa, fala você. Eu nem tinha que ser perguntado. Eu estou sendo indelicado, desculpa. É que ele é chato mesmo. Ele já está antecipando. A gente sabe, o doutor. É chato, é. Eu sou chato, eu posso perguntar. Mas é chato. Mas quer que eu mude a pergunta? Não, você brigou com o senhor. Você brigou com o senhor. Não, senhor Taide, eu não briguei com o senhor Taide, não. É, você brigou com o senhor. Não briguei, não. Pergunta pra ele se eu briguei com ele. Não briguei, não. Fala aí, Benja. Doutor, o que você achou da coluna escrita pelo Abílio Diniz? Não, sobre esse assunto, eu não opino sobre isso. A minha opinião, eu dou diretamente ao Abílio e dou diretamente nas reuniões do Conselho de São Paulo. Sobre matéria polêmica do São Paulo, eu não falo com a imprensa, desculpe-me. Mas eu critico os meus colegas que falam, então eu não posso falar. Olha, não, agora eu vou tirar o chapéu. Agora eu vou tirar o chapéu pra ele, Motinha, porque querendo ou não, você pega um dirigente que é polêmico e às vezes tem um pensamento, sabe, um quê de alface, o cara vai lá e começa a polemizar, começa a jogar contra o próprio clube. É, ele agora, ele deu um tapa de luva de pelica no Benja. Exatamente, foi não, sensacional, tava, doutor. Deu sim, seu Ataí, deu sim. Mas você foi um parabéns exemplo. Parabéns pela sua postura, um seu Ataí. Exemplo de dirigente, é isso aí, não pode jogar o nome da instituição na lama. Vem cá, o Abílio Diniz não é dirigente de São Paulo. O Abílio Diniz não é dirigente de São Paulo. Não é? O Abílio Diniz tem estatutariamente. O São Paulo estatutariamente tem três poderes. Ele tem o Conselho Consultivo, ele tem o Conselho Deliberativo e tem a diretoria. O Conselho Consultivo é representado apenas por ex-presidentes da diretoria e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Num determinado momento, fora dos preceitos estatutários, um presidente, que é o José, me fugiu o nome dele agora, ele fez um convite a algumas pessoas ilustres para ser uma espécie de conselheiros do Conselho Consultivo. Mas esses, e o Abílio Diniz se inclui nessa posição, não pertencem ao Conselho Consultivo do São Paulo. O Conselho Consultivo do São Paulo só é composto por ex-presidente, por mais nada. Ô, senhor Taíde, vamos supor que o senhor pega o dinheiro emprestado dessa factory de amigo, vamos chamar assim, e não consegue pagar. O senhor paga como? Dá participação de jogador da base? Não, não dou participação de ninguém. E se não tiver o dinheiro para pagar? Se não tiver, eu vou ter que ser executado, mas eu tenho dinheiro para pagar, está dentro do planejamento que nós fizemos a longo prazo. Se não tiver, existe um contrato, esse investidor pode nos executar, mas não tem jogador no meio, nenhum tipo de jogador no meio. O senhor ligaria para algum desses seus amigos que tem factory pedindo dinheiro para comprar o Pato? Olha, eu gostaria de ficar com o Pato. Vamos esperar até dezembro. em dezembro, eu quero ver o que, que eu posso fazer com relação ao Pato. O Pato é um jogador que eu acho que ainda vai explodir de uma maneira muito, muito forte dentro da possibilidade que ele tem de dar para o São Paulo Futebol Clube. Ô, seu Ataíde, por falar até dezembro, o Luiz Fabiano tem um contrato com o São Paulo só mais esse ano de 2015 aí. É, mas parece... jogando como ele tá jogando, meu amigo, acho que eu tenho que fazer um outro contrato com ele. É isso que eu ia perguntar pro senhor. O senhor acredita que o Luiz Fabiano possa passar o Serginho Chulapa na artilharia de São Paulo? Acredito não, tenho certeza. Vai passar? É um pedido meu para ele, que ele tem que passar o Serginho. Mas não dá para fazer isso nesse ano, né? Tem que renovar por mais um ano, pelo menos. Esse ano. Se não 40 der, gols? O senhor acredita que o Luiz Fabiano faça 40 gols esse ano, Thaís? Gostaria. Se não der... Ah, não dá. Se não der, ele pode ter o contrato renovado. Mas, Ataíde, ó, na boa, espera primeiro ele jogar uns jogos aí contra os gringos. Pra ver se ele não vai fazer bobagem, não vai ser expulso. Não, ele não vai ser expulso, não. A gente tem conversado com ele. Ele é um rapaz que tá com a cabeça no lugar. E ele vai dar muitas alegrias nesse ano pro São Paulo. Eu só queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Eu sempre disse para vocês, embora eu era pressionado, quando vocês me traziam esse monte de jogadores veteranos que vinha à imprensa, quando eu falo vocês, eu falo a imprensa em geral. Certo. Eu só trouxe os seguintes jogadores: Bruno com 29 anos, Carlinhos com 28, Daniel com 21, Breno de volta com 25, Thiago Mendes com 22, Cafu com 23 e Centurion com 22. Só garoto. Porque eu digo, experiente já tem lá dentro do São Paulo. Tem o Luiz Fabiano, tem o Michel Basso, tem o Paulo Miranda, tem o Rogério. O que precisa de veterano já está dentro de casa. As contratações que eu faço são apenas jovens de futuro, jovens que estão mostrando que têm condições de crescer. O que é bom para o São Paulo é que ele passa a ter um clube para disputar campeonatos por um longo período. Eu disse para vocês, acima de 30 anos eu só trago se for um craque. E não trouxe. Ó, vou dar os parabéns pro senhor. Como torcedor de São Paulo, vou dar os parabéns. Nota 9,5 pela montagem do elenco, porque as referências do Centurion são muito boas. Nota 9,5. Pra ganhar um 10, tem que vir um zagueiro, viu, Ataíde? Ah, eu tô atrás desse zagueiro. Não se preocupe que eu tô atrás. Se puder, vai virar esse zagueiro. Tá certo. E gostaria... Eu garanto pra vocês. O tempo que eu tenho disponível para o São Paulo, que eu tenho que trabalhar também, eu não estou o tempo todo disponível no São Paulo, eu estou pensando aonde encontrar esse zagueiro, pesquisando o mundo, para que eu consiga trazer um zagueiro, mas zagueiro para ser titular. Não adianta trazer para responder ao pedido do Muricy, trazer um jogador meio craque, não adianta. Eu quero um jogador completo para essa posição. Ô, seu Ataíde, ó, o Marquinhos ele está saindo do PSG. Pode ser o Marquinhos? O Marquinhos é um grande jogador, mas não é um jogador que eu tenha procurado para o São Paulo, não. Mas é um grande jogador, um jogador que pode ser no futuro, poderá vir para o São Paulo. Mas deve ser caro, hein? Meu Deus, mas é uma fortuna. Mas aí esse que é o problema, é o problema de preço. Mas aí pega, também não é alto, mas né? Aí pega com algum cara os juros mais baixos e é fácil trazer. Não, mas também você não pode fazer loucura nenhuma. E a gente tem, dentro do São Paulo, procurado fazer as coisas sem nenhuma loucura. Esse Lianco do Botafogo veio de graça, doutor Ataíde? Ele brigou lá e o São Paulo trouxe? Foi isso? É, bem, ele tinha o passe livre. E eu liguei pro Botafogo para dizer que, olha, o rapaz está sendo oferecido e ele está livre e se eu vou assinar o contrato com ele. E o que eu faço? Eu vou emprestar, emprestei dois jogadores para ele. O Luiz Ricardo, o Carleto, tá certo? E o Luiz Ricardo. Mas o São Paulo que paga o salário deles ao Botafogo ou o Botafogo paga? Não, o Botafogo paga uma parte e nós pagamos outra parte. Então essa foi uma troca que esse jogador tem muito futuro. Então não houve nada assim por... Não houve que nós avançamos no jogador do Botafogo. Você, Ataíde, o Centurion foi indicação de quem? Quem que chegou e falou, tem que trazer esse rapaz que é muito bom? Olha, eu normalmente, eu só vou atrás de um jogador depois que ele é totalmente aprovado pela comissão técnica. Agora, existe um grupo lá dentro do São Paulo sempre procurando e discutindo isso. Esse grupo, é, lógico que é comandado pelo Muricy, com o Tata e o Milton Cruz, e o Gustavo também faz parte desse grupo. Eu não sei de onde surgiu esse nome, só que esse nome nós analisamos bastante, e chegamos à conclusão que ele era. No primeiro momento, quando nós procuramos fazer alguma coisa com ele, foi muito difícil, que o Racing não queria soltá-lo de jeito nenhum. Com o passar do tempo, as coisas foram amadurecendo. Quando a gente estava conversando com o Elton Ney, com o Dudu, a gente já estava conversando com ele. Só que as coisas demoraram para que o Racing aceitasse a possibilidade de vender o jogador. Que é ídolo, né? Lá é ídolo. Ele fez o gol do título, ele é jovem, ele tem uma porção de características, até pela... ele é de família muito humilde, ele veio de uma favela lá da Argentina. Não sei se o Aidar vai gostar disso, né? Então ele está crescendo bem como atleta, e a gente já viu que, pelas próprias informações do Racing, é um bom rapaz que precisa de orientação. A orientação está sendo dada e eu tenho certeza que ele vai muito bem aqui no Brasil. E com relação àquela foto polêmica que apareceu, Ataíde, aquela foto, ele segurando uma arma? Anos, ele tinha 16 anos, lamentavelmente, ele vai ficar marcado pelaquela foto, mas nós vamos desprezar esse tipo de coisa e procurar colocar na cabeça dele que isso é passado, para ele esquecer. Foi uma bobagem que até atrapalhou a aquisição dele por um grande clube europeu, se não me engano, o Real Madrid. Ele não contratou em razão dessa foto polêmica, mas ele tinha 16 anos, faz 6 anos que ele tirou essa foto. O senhor Taíde, para a minha última pergunta, o senhor vai tentar fazer algum acordo com o Paulo Nobre, ou porque o Wesley tem contrato, né? Ou vai dar tempo, ou senão o senhor vai perder o jogador para Libertadores? Eu não sei do que você está falando. O Wesley é jogador do Palmeiras. Eu não falo sobre jogador de outro time. Ele não é jogador, ele não está acertado com São Paulo? O Wesley é jogador do Palmeiras. Ele só poderá conversar com São Paulo o dia que desligar do Palmeiras. Hoje ele é jogador do Palmeiras, e sendo jogador do Palmeiras, eu não tenho que opinar sobre um jogador do Palmeiras. Quando vencer o contrato dele, você acha tem que... contrato o senhor... com o São Paulo? Quando vencer o contrato dele, interessa para o São Paulo, então? Não sei, vai depender da hora de quando ele for apresentado. Não sei se ele vai interessar. Mas já está contratado? Não está. Eu não sei de onde você tirou isso, mas vamos aguardar. Ô, seu Ataíde, precisamos marcar de um dia o senhor vir aqui no programa. O senhor é o melhor dirigente para ser entrevistado. Transparente, fala bem. Eu sou bobo, eu falo demais, não é isso? Não, não. O senhor fala o que é verdade. Não fala, não, porque com aquelas perguntas mais assim, o senhor fala que não responde. Então não responde. O senhor é objetivo na resposta. Essa é a diferença do senhor com os outros. Qualquer dia eu aceito e vou visitá-lo, sim. Deixa passar suas loucuras aí, a gente vai pra frente. O doutor Ataíde, ele é objetivo nas respostas que ele... Porque ele não quer, ele não responde. Mas ele tem que vir aqui. Mas aí ele tem que proteger. Mas ele fala, eu não vou responder. Aí é o sigilo do clube, em prol do negócio. Acho que ele não responde, ele já fala, eu não vou responder, ele fica enrolando. Mas o senhor Ataíde, o senhor tem que vir aqui no programa quando tiver, talvez, aí o confronto entre Corinthians e São Paulo na Libertadores. Pode vir na véspera. Tá combinado. E vai ser um jogo duro, viu? Vai mesmo, hein? Vai ser um duro. Você acha que o Corinthians passa, Ataíde? É lógico que passa, vai passar tranquilo. Tenho certeza absoluta. Pra você ter uma ideia, se cair, acontecer uma catástrofe, que não vai acontecer, eu vou ter que me virar para arrumar passagem para ir embora para a Colômbia, porque eu estou acreditando, tenho certeza absoluta que o Corinthians vai passar com tranquilidade. Também acho, concordo. E jogar lá em Manizales é muito ruim. É muito ruim. É muito melhor jogar na Arena do Corinthians. Você viu que eu não falei Itaquerão, Arena do Corinthians. Boa. Uma arena linda, bonita, aqui pertinho. E depois, estando São Paulo e Corinthians, eu acho que para a torcida em geral é um prêmio ter um jogo desse. Verdade, concordo plenamente com o senhor. Parabéns pela postura. Futebol precisa de mais dirigentes assim. É isso aí. Seu Ataíde, olha, um grande abraço. Muito obrigado pela atenção que vocês aí do São Paulo sempre dão ao Estádio 97, tá bom? Um abraço bem grande pra vocês. Tá? Muito obrigado, abraço, boa noite. Bom, olha, você é torcedor de São Paulo, ouviu? Não tem história nenhuma aí em cima do Manco Edio, jogador. Mas no meu programa eu falei que vem, então vem o jogador. Não tem. Agora, fechou o mercado europeu. Pode ser, se surgir alguma situação aí de algum zagueiro nesse meio de tempo aí, né? Mas agora você passou a ficar desesperançoso, é isso? Com relação ao Dória? Ou não, ainda você mantém talvez uma chama acesa de que ele possa vir? Olha, a declaração da Ataíde aí. Uma chama acesa. Mantém aquela chama. Ô, mano, o Ataíde, ele falou assim, olha, os caras não querem liberar para o Brasil, tá certo? Sim. Mas também eu não acredito que lá eles vão querer liberar o jogador pra jogar na Ásia. Então, eu não sei, às vezes as coisas mudam, podem mudar, não sei. Pode ser, né? Né? E mesmo que... Ele deixou em aberto isso. Ele deixou em aberto. Por mais que seja difícil, ele deixou em aberto. Mas ele meio que falou, igual o moleque lá. Pai, vamos pra Disney ano que vem. Ele falou, não sei. Mas é que ele não sei, ó. Tira o cavalinho da chuva. Mas sabe o que acontece, mano? Não me cobra depois, né? Esse Dória, ele tá atrapalhando o ambiente até lá com o Bielsa. O Bielsa brigou com a imprensa de lá. Falou que... Deixou uma coletiva dizendo que não toca mais no assunto. Ele levantou no meio da entrevista e foi embora. Ô, mano, o Bielsa aí também é outro entojado, mano. Mas ele resolve, viu? Vamos falar da Bozano. Ele é bom, viu? Ó, mané do ele é bom, viu? É Bielsa. Vamos falar da Bozano. É isso aí, Sombra. Mas só antes de você falar, é um detalhe engraçado. O treinador, ele tem que brigar com o presidente do clube. Lógico, não é com o jogador. Coitado do menino. O jogador não foi lá pedir pra contratar. Se o presidente comprou sem o aval do treinador, ele que se acerte lá com o cara. Lógico, aí o jogador paga o pato, coitado do menino. Mas ele não brigou com o atleta, ele só tá colocando o cara pra ser treinado. Só isso, tá minando psicologicamente o cara. Você gostaria de ser contratado por uma rádio, aí na hora que chega aqui, o Sombra da rádio que você for contratar, fala, coloca esse bocó aí pra fazer off só lá. Mano, aí que tá. Se não vai entrar no ar, aí não vai colocar. Se eles não pediram, o que é que eu faço? É, coitado do jogador, tá pagando o pato, velho. Que seja transferido. Vai bater de frente com o presidente, tá Bielsa, bunda mole. Será que pode ter um rolo então, São Paulo? Pode ser. Benjamin, mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos como molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, e conta com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata essa sua pele, que tá parecendo uma pele de dinossauro. Meu Deus do céu! Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar seu cabelo do jeito que você quiser, com aquela franjona bonita, tá certo? Aquele topetão pro lado. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai dar uma checada agora na axila, não vai estar aquela pizza nojenta, ligando o cotovelo até o umbigo. Nossa senhora! Se você falar de pizza, você olha pro Benjamin. É porque o Ben já tem, velho. O Ben já tem, ele não tem um sovaco, ele tem um esguicho. Não, ele agora... A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, semana muito maldoso, né? Não. Impressionante. É, mas já que invocamos o Benjamin agora vai falar do grupo Esser. Porque essa história de pegar dinheiro, essa aí não, eu não entendi até agora, não entendi não, viu? O quê? É isso que o Ataíde falou. Por quê? Pega dinheiro com investidores... Eles têm o Paulo Nobre. Ah, quer dizer que o investidor que empresta... Investidor que empresta dinheiro mais juros do mercado? Não, entendo. Olha, o Paulo Nobre, teoricamente, foi investidor do Palmeiras. Não, ele pegou a dívida, comprou a dívida e refinanciou pro Palmeiras. É o presidente do clube que é um endinheirado e fez isso. Aí investidores, ele falou, investidor que você pega dinheiro mais juros? Minha opinião, meu ponto de vista. Se ele tiver um Paulo Nobre lá. Uma verdade, investidor você quer ganhar. Exato. Mas ele vai ganhar. Exato. De repente o molde do negócio é o seguinte: se você vai no banco, os juros do empréstimo, tá? Nem sei, mas vamos 12%. Supor. 12%. Que seja 4% ao ano, ao mês. Ao ano. Se fosse, até eu ia lá. 4% ao mês. Vamos supor, Benjamin, os juros de banco, 4% ao mês, tá? O dinheiro hoje, se você aplicar, ele não vai chegar a 1% ao mês. Não, dá um pouco menos. Dá menos, 0,9%. 0,9. Pra quem às vezes tem um dinheiro aí pra investir e que tem ligações e confia no recebimento depois, o cara bota lá 1,5 já tá melhor do que colocar no banco. Pra cima de mim, não caio nessa. Emprestar dinheiro pra clube de futebol. Que ele falou que não, se não tiver o dinheiro, não dá participação de jogador. É inédito. Tem alguma garantia, lógico que tem, gente. Então, pra mim, não quis expor, porque isso é sigiloso. Então, pra mim, o São Paulo descobriu um América, tem que contratar mais meio mundo aí. E se esse investidor for o Abílio Diniz, por exemplo? O Corinthians pega dinheiro com o Fernando Garcia, o irmão do Paulo Garcia, porque não tinha pra pagar a folha salarial. Aí vai dar garantia do quê? Ah, pega 30% do Maicon, cara, tudo bem, eu empresto, não tem problema nenhum. Agora, você emprestar, investidor, que ele diz, primeiro que eu nunca vi investidor emprestar dinheiro. Quem empresta dinheiro ou é banco ou é factory. Factor é um nome mais bonito aí, antigamente se falava que era agiota, né? É, porque o Ricardinho foi contratado e emprestaram dinheiro pra contratar o Ricardinho. Ah, e quem emprestou, recebeu? Aí eu não sei. Ah. E os caras compraram Valdívia? Ué, olha, o cara chamegou lá e tá bancando com os bens aí. Um dia talvez eu consiga arrumar gente que me empresta dinheiro a juro bem mais baixo de mercado. É que você não é confiável. Nenhum. realmente. O clube, clube é. É, clube de futebol. É. A São Paulo é. Não sei se o São Paulo... Que os clubes não devem. Se o São Paulo tivesse bem de grana, não tava recorrendo... Mas veja, a partir do momento... O cara também não é idiota. Ele não vai emprestar dinheiro pra um clube que tá quebrado e que não apresente um planejamento de quitação da dívida. Que bonito. Mas é verdade. Te deu uma aula agora de economia. Eu fui praticamente um Manfred Bach. Então, agora sai da aula de economia e vem pro mundinho real. Vem pro vida real aqui. E tenta arrumar dinheiro, juros mais baixos de mercado, sem garantia. Por exemplo, o Paulo Nobre, se não fosse presidente do Palmeiras, ele poderia ser talvez um desses investidores. Você não é investidor? No São Paulo, se for o Abílio Diniz, que tá botando no Tinguá. Não sei. Pela coluna que ele citou nomes. Ó, pela coluna que ele escreveu semana passada, tem o perfil do seu realmente o Abílio Diniz. Com certeza. Foi só um exemplo. Realmente deve ser. Ah, tá bom. Se investidor for o Soma. Olha só, amigão. O Soma tem. Ah, o Soma também não vai prestar sem garantia, sem juros lá embaixo. Presta sim. Aham. Se investidor for o Mota. Eu fico muito feliz que o Mano... Olha, um dia eu quero viver nesse mundinho que o Mano vive. Olha só, amigão, você está procurando investimento seguro? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Só a Esser tem empreendimentos próximos ao metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. A quinta melhor solidez financeira do mercado... Segundo a revista Isto é Dinheiro. Gostou, amigão? Então olha só o que a Esser separou para você. Charme da Vila, lá na Vila Prudente. Apartamento de 58 metros quadrados com suíte ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Tem o Startup na Liberdade. Apartamento de 41 e 58 metros quadrados com suíte pertinho da estação São Joaquim do metrô. Tem o VIP Augusta. Estúdios de 29 a 34 metros quadrados na Augusta, esquina com a Caio Prado, pertinho ali do Mackenzie. Hyper Home Design, Alto da Boa Vista, é. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Quer saber mais informações, amigo? É só ligar 3066-0900, 3066-0900 e não fique de fora. E não se esqueça, hein? Lançamento é Esser. Acesse o site esser.com.br. Um abração pro Rafa, Paula Ror, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zombinha. Muito bem, Motinha, rapidinho, o que tem de informação aí do Corinthians? Rapidinho, vamos lá. Mano. Sei. Oi, peraí. Fala, Motinha. Olha, o Tite falou o seguinte, que não vai revelar o time, que não, pode não ser esse que jogou, que pode ter alterações, e ele pediu o apoio da torcida, que a pressão não é tão grande quanto era contra o Tolima, que o time vai jogar mais tranquilo. Uma das alterações, concordo, tenho certeza que é o Edu Dracena que joga no lugar do Felipe. Então, mas pode ser que seja a única. Mas falaram que ele não vai ficar pronto. Sério que o Edu Dracena só tem condições para 45 minutos. 45 minutos. O próprio Tite, ele já falou que a torcida do Corinthians tem que ter paciência com o Felipe, meio que querendo dizer o seguinte, o cara já é fraco, se vocês começarem a encher o saco, aí vai sim que ele pior, vai entregar o confete. E é uma letra que ele vai jogar, né, mano? Se pediu pra ter paciência... Tá certo, mas ô Mota, tá na cara que o time do Corinthians aí não vai ter alteração, não. O time do Corinthians vai começar com o Cássio, vai jogar o Fagner na direita. A única dúvida aí permanece entre o Edu Dracena ou o Felipe. O outro zagueiro é o Gil e o Fábio Santos na esquerda. Meio campo vai ter ali Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto. E na frente é Emerson e Guerreiro. O Lodeiro foi vendido, é isso? Foi vendido. 7 milhões e meio de reais, é exato. Isso? Exato. E ele que pediu pra sair, né, mano? Lógico que ele sabia. Não, o que ele falou é o seguinte: ele chegou lá no Mário Gobi chorando. Esse é o português, claro. Ninguém falou isso na mídia, mas eu vou externar o que chorou aconteceu. Chorou mesmo, mano? Chorou, ele falou. Não suportei, o peso da camisa é muito grande. Que é uma caixa de lencinhos, foi gasta. Quem que falou isso? Falou. Eu já fiquei sabendo. Falou, tô falando. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. O Lodeiro chegou na mesa do Mário Gobi em prantos e falou: isso aqui pra mim, Mário Gobi, pesa mais do que uma armadura. Sentiu o peso da camisa. Falou, sentiu o peso da camisa. Vai pra um time pequeno da Argentina, vai jogar bem. Nasce de novo. E aí, Mota? Então, e também, mais, mano, Motinha? Agora que o Lodeiro vai ser vendido, o Tite falou o seguinte: que é mais um homem pro meio de campo. Então, Motinha, eu acho que é complicado o Tite exigir mais um jogador nessa posição, porque o Corinthians ele já tem inúmeros jogadores ali. Mas tá com uma cara que o Tite ficou numa de traído nessa história, não, mas hein? Ele ficou, Sombra, e de fato ele tem razão em ficar puto. Treinou o cara o tempo todo. Lógico, foi um desprestígio com o treinador. Mas... você pode até vender o jogador, Sombra, até acho que pode, foi um bom negócio pro Corinthians. Mas deixa o treinador de sobreaviso, fala, Tite, não conta com um cara na condição titular, porque tá pintando uma proposta assim, assim, assado. E se for de fato essa proposta, a gente vai ter que vender. Mas, mano, a diretoria do Corinthians não teve culpa. Foi negociado direto com os representantes do Lodeiro e a diretoria do Boca. Olha, desculpa, não teve culpa. O escambau, o jogador era do clube português. Mas ele não quis mais ficar no Corinthians. A questão é que, então, faz o seguinte, paga a multa rescisória, não é assim. Houve um acordo, tá de brincadeira. Vou fazer uma defesa pra diretoria do Corinthians. E olha que... Acho o Mário Gomes talvez o pior, se não um dos piores presidentes da história do Corinthians. Vou te falar, bateu a proposta lá, o cara mandou um WhatsApp, mandou, ó, é tanto, diz que é 2 milhões e 800 mil dólares, né? É isso? É, o Corinthians ele vai lucrar 2 milhões a mais do que investiu. Então, ó, alguém chega pra ele e fala assim, bacana, você vai, quanto? 2 de dólar? 2 milhões de dólares, você tá falando a mais do que investiu ou 2 milhões de reais? Não, deve ser de reais. Não interessa, pode ser 2 milhões de pesos, se for o caso. Pode ser 2 milhões e meio de reais a mais. Esquece a moeda. Não! Pode esse ser, é pior, pode ser 2 milhões de alfinete, de banana, não, de laranja. Olha, tem uma oferta, você tem que pegar. É agora, é pegar ou largar. Gente, tinha que ter vendido, tinha que ter pagado pago passagem, gente, hotel. Gente, você levaria ele no aeroporto, né? Não, não. Eu levaria ele na até Buenos Aires. Gente, isso daí é uma outra discussão. O Lodeiro no Corinthians veio a passeio, infelizmente. Eu também errei. Quando ele veio do Botafogo, a gente jogou. Ele não jogou 10 minutos. É um jogador sem motivação, morto, nada. Pô, pintou a proposta, mas vai ganhar 2 milhões. Seja de... Mas essa é uma outra discussão, Benja. Você tá misturando galhos com bugalhos, ou alhos com bugalhos, sei lá. É a mesma coisa, galhos, alhos, a mesma merda. A frase idiota. A oportunidade. Galho na testa. Não tem nada mais imbecil do que essa frase. Galhos ou alhos com bugalhos, velho. É um baralho. Calma, vocês estão muito nervosos. Oportunidade, você não pode deixar passar. Não, mas, Benja, a questão não é essa de deixar passar. Eu acho que a diretoria do Corinthians, e no meu entendimento, o Tite, ele tem 100% de razão quando vai à mídia e critica, que falou que não ficou nada satisfeito com a postura, porque o cara tem razão, ele treina o time, eu não tá vi certo? Ele falar que não ficou satisfeito com a postura. Ué, basta ver a entrevista isso coletiva não. Dele depois não, da partida. Não, eu não ouvi ele falar, estou insatisfeito pra com a postura. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Não, mas ele não falou com essas palavras. Ah, mas quando foi perguntar, ele falou assim: questione a diretoria. Bom, o negócio é o seguinte: tá o negócio é o seguinte, da mesma forma que fizeram com o Guerreiro hoje. Que é um jogador, com um Guerreiro não, com o Lodeiro hoje, amanhã pode ser com o Guerreiro, Sombra. Ele treina o time, com um jogador ali que é importante, é uma referência dentro do time, o cara fala, por exemplo, o Guerreiro é um jogador que é bom na bola aérea, então é chuveiro na área. Atenção você, Fábio Santos, atenção você, Fagner. É jogada de linha de fundo, cruza lá pro cara e tenta fazer o gol, beleza? Beleza, treinou o time a semana inteira assim, chuveirão na área pro Guerreiro. Aí amanhã a diretoria do Corinthians fala, ó, veio uma proposta do Hamburgo, é interessante, tira o Guerreiro do jogo. E esse jogo é decisivo contra o São Paulo, faz o quê? Pensa só no dinheiro? Tem que prevalecer também o fator técnico, gente. Tudo bem, volto a falar aqui, o Marília é um adversário aí que teoricamente é inexpressivo. Sim. É, com todo o respeito ao Marília, mas a disparidade entre Corinthians e Marília é gigantesca. Mas é o Marília, gente, tá certo? O Corinthians ele tá no campeonato e o Tite ele tá moldando o time pra disputa da Libertadores. Quando fecha a janela no mercado argentino? Sei lá, não tem janela. Se jogar lá, tipo, em outubro, o cara vai abraçar. Não, tem janela. Não tem nada, tem lógico nada, tem nada. Lógico que... A mesma coisa. O cara pega e fala, ó, tô com fome. Aí fala, não, mas só como do meio-dia a 5. E meio-dia a 5, se aparecer 3 horas da manhã pra de comida, Tite, o cara tá com fome, Tite, ele vai abraçar. O Tite ficou chateado ontem, mas não tenha dúvida que hoje ele já tá feliz. É um peso a menos. Ah, não é assim não, era titular. De quem? Do Corinthians. Você não acompanha os jogos do Corinthians? O Lodeiro vinha atuando como titular, desde o primeiro amistoso do Corinthians até agora. Quantos jogos ele atuou como titular? Peraí, os dois amistosos aí jogando lá fora, o amistoso que fez aqui contra o Corinthians Casual, ia jogar ontem. O Benja não vê o time do Corinthians. Ué, peraí, você não tá acompanhando então. O meio-campo do Corinthians era Lodeiro e Renato Augusto. Eu não vi o Jadson entrou no último jogo aí no... Eu não vi os amistosos. No busão. Por quê? Eu não vejo amistoso de ninguém. Não, mas é sério, velho. O Lodeiro era titular do Tite. Jogou bem? Tanto é. Jogou bem contra o Corinthians Casual? Não jogou. Ah, peraí. É, o Corinthians Casual. O Corinthians Casual, Benja, desculpa. Mas é um time aí de sétima divisão do futebol inglês. Mas é o que tinha. Contra o Colônia da Alemanha, ele jogou? Olha, eu particularmente não vi futebol no Guerreiro. Tá certo? Mas não, Lodeiro. No Lodeiro. Mas o Tite, Benja, ele tava cravando o cara como titular. Ontem ele seria titular mais uma vez. Só não foi porque foi vendido. Entendo. A diretoria do Corinthians pegou e falou, tira o cara e põe outro no lugar. Entendo, Tite. Mas, Tite, para... Não é que tá brigando por... Ah, não, é um reserva. Tite, vendi o meu reserva. Tite, não é isso, poupa, era titular do cara. Tite, poupa que é vela boa e defunto ruim. Pessoal, vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vai, mais ouvintes no ar, Dodô, olha o Asdrúbal tocando. Vem o Chupa Delivery. Verdade, alô. Alô. Quem fala? Carlos. Ô Carlos, tudo bem, meu? Beleza, e você, Dodô? Tô tranquilo. Carlos do quê? Carlos Eduardo de Bartolomeu. Carlos Eduardo de Bartolomeu. Isso aí. E quantos anos você tem? 2.9. RG? Hoje. Hoje, segundona. É. Começou o mês novo, fevereiro. É, Comendador em Perigo. E aí? Novela. A Paola Oliveira na Lagoa. 2.9. É, ontem, hoje, sempre. Nunca use sapato apertado. Por quê? Por quê, RG? A Carlos. Ah, sensacional! Você vai ser sensacional. Isso era uma das coisas que eu mais sentia falta, sabia? Com certeza. Ah, mas é lógico, bora. Porra. Carlos, e aí, qual que é o bairro? Eu sou da Vila Aricanduva. Vilaricanduva? Dona Aricanduva. VL. Pô, era legal domingo de manhã e tinha o Corinthians do Aricanduva no futebol de salão. Era bom o time, hein, velho? É, mas esse é pertinho. Não, mas não era Corinthians do Aricanduva, era legal que a gente ia jogar lá, meu. Além de ter muita torcida, começava de manhãzinha umas 8, 9 horas da manhã e até 3 da tarde com veterano. Era legal a quadra aí. Bacana. Aricanduva. É. Qual que é o time aí? Domingo não conhece. Palmeiras. Nós, aí. Jornalismo. Bora, tá na cara, velho. Só tem Verdão aí. Quero saber se está satisfeito com o trabalho realizado. Quero reforços. Aproveitar o Palmeiras aqui. Eu pego isso aqui é serviço do Paulo Nobre também, ó. Esse cara não é palmeirense, não, no mínimo é figurante que o Paulo Nobre falou. Liga nos programas de rádio por aí. O menino falou que é o seguinte. Não existe sócio, o menino do futebol Arde. Falou que não tem, existe... É, um rapaz me falou que não existe. Não existe sócio-família. Sócio-família. Não existe sócio. Palmeiras não casa. O que você pode fazer é o seguinte. Você pode botar os dependentes... Não existe essa categoria. E os dependentes também... O cara falou pra mim aqui. Os dependentes também têm facilidade de pegar os ingressos antes, mas não quanto o primeiro titular, entendeu? Então, às vezes, o cara não pode pegar hoje os ingressos, tem que pegar amanhã e esperar... É, papai. Um dos tuiteiros não existe agora de família. Lá em Portugal, os caras estão ouvindo o Estádio 97 agora e eles não estão entendendo por nada. Palmeiras não faz filho? Como não tem ingresso família? Não, é isso. Não existe esta categoria. Não existe, é poxa pro ar. Não tem plano sócio, torcedor ou família. Deveria existir a partir de agora, né? Isso, tô dizendo que... Sim, mas o ouvinte... Acabou de chegar, falou aqui que não tem mesmo. Sim, mas um ouvinte... Meu amigo Alegrete aqui, ó. Um ouvinte palmeirense entrou e disse... É sócio torcedor. Bom, e diz que tem o plano. E se pro cara ofereceram? A gente não sabe, gente. Ué, o cara vai entrar de alegre aqui, vai falar, eu faço parte do plano aí, que é o familiar. Mas ele não tem... É o dependente, mano. Ele entendeu errado. Ele entendeu errado o nome. Bom, a denominação é outra. Estão chamando o ouvinte de ignorante. Não é isso. Estão duvidando da credibilidade do ouvinte. Possivelmente. Você pode confusão. Tá chato hoje. Talvez esse plano defendendo a denominação de família. Talvez tenha uma outra denominação. É isso. Pronto. Apenas isso. E o dependente tem a carteirinha dele e tudo. E por que o cara não pode comprar? Aí você liga lá e pergunta. Não, liga lá e pergunta não, já que você tá puxando o saco da diretoria, você deveria vir com uma informação completa. É que você tá tumultuando, tá com medo de tomar a sova do bingo. Negativo, pelo contrário. Então, vocês atacam o ouvinte depois que ele desliga, mas vocês deveriam trazer a informação completa. Olha aqui, ó. Então, chegamos à conclusão de que é uma outra nomenclatura. Aqui, ó. O segundo meu amigo Alegrete, ele é sócio-torcedor. Ele mandou aqui, a lista diz aqui, no Avante não tem... Não tem, tem dependente. É isso que a volta de pago dentro. R$90 a mais para a esposa, R$50 a mais para o meu filho Enzo e R$30 para minha filha Bianca. Por mês. 170 pau. O Enzo, o filho dele, tem 7 anos e a Bianca tem 3 anos. Quanto que deu a soma aí? 170. Aí, é isso, mas o mano tomou o plano dos meninos aqui. Não, eu só acho o seguinte, Domênio. Obrigado, Alegre. Eu só penso assim. Se abriu pro cara comprar, tá certo? Tem que abrir, independente de quantos dependentes ele tenha. Se ele tá pagando pelos dependentes, tem que abrir a possibilidade de comprar 5, 6 ingressos. Porque já que ele tá indo com a família, o objetivo é ficar todo mundo perto. Qual que é o objetivo de você estar no setor aqui e o seu filho no setor oposto, do outro lado do estádio? Mas não acontece isso, ele espera um pouco mais e compra tudo junto. Mas, gente, a partir do momento que abre-se a venda pra esse cara, Ou então o cara pega e fala, você que é dependente, você tem que comprar depois, mas dá a possibilidade pro cara comprar junto. Mano, mas aí, era essa a questão em pauta aqui. Mas aí as pessoas que pagam... O questionamento do ouvinte era esse, ele falou, eu vou comprar um ingresso hoje, tá certo? E pro meu filho vai abrir, por exemplo, o poder de compra daqui, sei lá, 12 horas, que seja, no dia seguinte. Não consegue no mesmo lugar. Não consegue do lado do pai. Ele quer falar do Zé Roberto, ele não quer ouvir falar do Zé Roberto. Não, você tem que prestar o esclarecimento, porque vocês estão deturpando o ouvinte também. Só os torcedores do Palmeiras entrar no ar e explicar. É verdade, alguém lá do Palmeiras, que aliás não conhece o Estádio 97, que liga. Eu pedi pro menino do site, só que ele falou que o Palmeiras é que tem que autorizar. Então ele, me passou a explicação aqui, a volta tá lendo. É. Agora, mano, tumultua uma coisa que já estava explicada. Tumultua não. Carlos, a senhora tá deturpando o que o menino falou. Pelo menos vamos ser justos com o mano. Ele tá deturpando de todos os times, não é só do Palmeiras. Até do Corinthians ele tá deturpando. Mas o Carlos ficou falar, bravo. Sim. Carlos, fala do Palmeiras. Diga sobre o que você quer falar do Palmeiras. Olha, primeiramente eu acho que o Zé Roberto tem que ser lateral mesmo. Ele, ali, no começo eu fiquei chateado porque eu queria que os meninos jogassem, né, da base. O Vitor. Mas não tinha como todos os meninos jogar no time, né? Senão ia ficar a mesma draga do ano passado, praticamente. Mas acredito também que um monte de palmeirense vai ficar bravo aí, meus amigos, mas... O Valdir vai ter que ralar pra entrar nesse time aí, cara. Mas isso é verdade mesmo, né? Aonde? Isso é verdade. Nesse time o Valdir vem mais 10. Ah, mas ele tem razão. Se ficar vários jogos sem jogar, vai ficar com a bundinha no banco. É o Valdir mais 10, patrão. Vai acontecer o seguinte. Ele vai entrar duas, três partidas e tem que engrenar. Se ele não engrenar, vai inventar uma dor na coxa lá e vai vazar. Olha, porque... Robinho, esses caras aí, vai dominar ali, não vai dar dor pra ele não, cara. Tá bom. Deixa eu falar, então, com relação ao Valdívia. O Valdívia hoje, e não sou eu que tô dizendo, eu vou dizer o que eu ouvi do Oswaldo, dando uma entrevista sobre o Valdívia. Perguntaram pro Oswaldo, do Valdívia. Ele disse que o Valdívia é craque. O Valdívia jogando futebol e focado no futebol... O Oswaldo que disse, não sou eu que tô falando. Disse o Oswaldo que é o melhor jogador do Brasil em atividade. Então, segundo isso. Mesmo, eu acho que todo craque tem que ter privilégio. Mas não tenha dúvida nenhuma que o Valdívia joga no time do Palmeiras fácil. Se o Valdívia no ano passado jogou e ajudou o time do Palmeiras com o time da Madraga, você imagina o Valdívia metendo bola nesses caras ali. E joga, Domênico, balançando ainda a tarja de capitão. Você não tava zoando. Ele é machucadinho, não tava falando. Joga. O mano é incoerente. O quê? Você é coerente, tava falando que ele não conseguia sair do avião com as pernas. Mas quando tiver apto pra jogar, ele joga. Diferente do que a senhora tá pregando aqui, falando que ele vai ter que ralar muito pra ser titular. O Valdívia em condições, ó, o Robinho pode estar jogando que o Neymar joga, tá certo? Pode estar jogando que o Neymar joga. O Valdívia fala, tô pronto, quero jogar, o cara joga, desculpa. Hoje a perna é mais leve do que o ano passado, isso é fato, não tem como, né? Vai ser muito mais fácil ele jogar nesse time, basta ele querer, com certeza, aquele tanto de contusão que ele teve o ano passado não vai ter, cara, você pode ter certeza disso. Alguns clubes fazem busto para grandes jogadores. Sim. Eu acho que é a primeira vez na história que deveria acontecer o contrário. O Valdívia deveria fazer um busto do Palmeiras. Porque eu nunca vi... Por aguentá-lo tanto tempo. Eu nunca vi diretoria, independente de qual seja, Peluso, Tirone, Paulo Nobre, torcida. Eu nunca vi uma torcida, uma diretoria, um clube ter tanto amor por um jogador. A quem que tá tendo esse amor? Sim, o amor. O ouvinte acabou de falar que ele vai ter que ralar? O ouvinte é palmeirense? Mas o torcedor do Palmeiras tem um carinho especial pelo Valdívia, tem paciência com o Valdívia. Tem um carinho especial por jogador que joga bem. Ele joga bem, é que tem que assistir jogos do Palmeiras pra falar. Você assistiu os jogos que o Valdívia jogou? Eu assisti. O problema é não pegar muito os jogos que ele joga. Mas porra, caramba. O cara quando joga é um dos melhores jogadores do Brasil em atividade? Você quer que fale mal do cara? Olha, gente, o Valdívia. Olha, Regi, eu tô errado? Não, o Valdívia jogando futebol. Não estamos falando que ele machuca. Estamos falando jogando futebol. É um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. O Valdívia hoje é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Um dos melhores. Não, o ouvinte falou que o Oswaldo Oliveira falou que ele jogando é melhor do futebol brasileiro. A gente tem que tomar de 7-1 da Alemanha, de 12, de 20. É, não tem lá que rebaixa o país lá. Tem que rebaixar a gente no futebol, o país inteiro. Gente, é brincadeira. Mas quem que é melhor no Valdívia, que o Valdívia na posição Ricardo... dele? Vamos lá. Não, pode lá. Falar. Não. Você foi o melhor jogador, não foi o melhor dos mesmo. Melhores jogadores do Brasil em atividade. Vamos lá. Quem é melhor jogando futebol? Vamos lá. Foi embora agora. Ricardo Goulart. Quem? Ricardo Goulart. Que nem aqui, que posição que joga o Ricardo Goulart? Você falou melhor jogador. Eu falo na posição dele, Benjamin. O Everton Ribeiro. Põe o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. O D'Alessandro. É melhor Conca. que o Valdívia. O Valdívia é melhor que o Conca. O Valdívia é melhor. Mas o Valdívia é bom jogador. Não, o Valdívia é melhor que o Conca. Mas eles estão tudo na China. Estão tudo na China. Deixa eu te falar, comparar o Valdívia e o Conca é comparar uma Audi com um Chevette. Mas ele está tudo na China, não vai jogar. O Conca é muito melhor, mas o Valdívia é bom jogador. Eu gosto do Valdívia. Mas o Conca tem razão. O Conca é tão bom que é chamado toda hora pra seleção da Argentina. É tão bom que é. Mas olha com o que ele disputa. Nossa, é sensacional. É que o futebol brasileiro tá numa draga tão desgraçada de jogadores ruins que o Conca se sobressai. Agora, tem que assistir jogos do Palmeiras. Concordo. E assistir principalmente o que aconteceu ano passado com um time desgraçado de ruim, que é o time do Palmeiras, que era o ano passado. Aquele time. E o Valdívia se sobressaiu e ajudou o Palmeiras a ser campeão. Você sabe o que é pior, Dodô? O Felipe Menezes estreou fazendo gol no Goiás. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é falar, ah, o Valdívia se machuca muito. Concordo plenamente. Eu seria um idiota de falar que não. Se ele se machuca, lógico que se machuca. É um jogador que tem canela de vidro? Sim, pode ser. Agora, jogando futebol é bom pra cacete, então, é craque. Mas eu acabei de concordar com você. Você falou assim, o futebol brasileiro tá tão ridículo... Quem falou foi o Oswaldo. Não, você falou agora que o Conca... Ah, eu falei que o futebol brasileiro é tão ridículo que o Conca é craque. Concordo, por isso que o Valdívia é considerado o melhor jogador do futebol brasileiro. Ô, Carlos... É o que tá no Brasil. Que eu posso falar. Complementando, o Palmeiras também contratou o Aranha por um ano. Acho que contratou o Aranha porque, na eventualidade de não ter o Praça, precisaria ter um goleiro mais confiável que os outros, né? É o que a diretoria acha, né? É, esse Jackson que tá aí também, né? Eu acho que pra reserva tava bom já. Jailton. Esse Jailton, e parece que já foi embora. Já. Não, não foi não. Ele, não, parece que eu tenho ele tá inscrito no Paulista, Dodô. Não sei não. Tá até a hora que o Aranha chegar, você vai ver se vai ser inscrito. O Fábio vai ser emprestado, eu acho. O Fábio vai, mas é legal ser o Fábio emprestado, porque de repente ele volta com mais experiência, ou então valoriza e faz uma grana com o cara. É, vai saber, né? É, tem que rodar agora, tem que ter o Aranha mesmo ali na reserva do prazo. Ô, Carlos, fica ligado aí, daqui a pouquinho. Ótima reserva, diria. Daqui a pouquinho vai ter o samba do Tobias. Ah, exatamente. Daqui a pouco o samba do Tobias. Já teve o reggae do Tobias, já teve o jazz em Nárnia do Tobias. Aí. Obrigado de lembrar o nomezinho. Jazz em Nárnia. Meu. Logo vamos lançar o CD. Pira quando ouve o Tobias aí. A gente pira também. O Tobias, quando canta, ele afina a gargantinha. Afina a gargantinha. Ah, desculpa. Ele tem meia corda vocal aí? É, eu ponho uma CMT de Romano na boquinha dele. O pulmãozinho dele tá melhorzinho, porque semana passada você falou que tava passando... Não, eu fiz uma massagenzinha com mindinho. Com mindinho? É. Como é que o mindinho entra na boquinha dele? Não, no peitinho. Ah, no peitinho? É, mas bem delicado, né? Senão ele fica dodói. Cuidado pra não esmagar ele. Não, e hoje ele vai estar com a namoradinha dele aqui. Quem é a namorada dele? A Tulipinha. Tulipinha? É uma peixe. Que é o quê? É uma peixe lá do Nemo. Como é uma... Ah, uma peixe? Ela é uma figurante. Ah, uma figurante. Ela tá na terceira cena, à direita. E o Tobias vai estar no navio? O Tobias vai. Vai, o Tobias vai. Ah, tem passaporte, tem... Não, ele vai estar, é com certeza. Tem uma cabininha? Tem uma cabininha pra ele? Uma cabininha? É. Ah, ele pode ir no bolso do Zé. Tá bom, bolso do Zé. Vai pra Barcelona com o RG. Quer ir, Tobias? Quer ir, Tutu? Ele falou que quer. Pra Barcelona? Pode ir? Oh, seria um prazer ter o Tobias lá em Barcelona. Ele quer passar em Amsterdã, é perto dele. Então tá bom, ele vai. Então tá bom. Ô, Carlos, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência, boa noite. Um abraço pra todo mundo aí, boa noite. Valeu, até mais. Tchau. Olha aí, avisa o Vieira que Dagoberto está chegando ao Grêmio. Que beleza, hein? Dagoberto? Dagoberto está chegando ao Grêmio, olha aí. Verdade? Bom. Ah, eu acho bom jogador. Hoje é bom, eu ponto. Eu gostaria do Dagoberto. Já foi melhor, mas é um cara que é útil pra elenco. Mas é que tá, o Grêmio tá trazendo o Dagoberto e tem o Kleber lá. Como é que os caras mas vão fazer? Mas o Kleber não joga. Então, o Kleber se arrastou na Série B. Mas esse é o grande problema, RG. Você traz um jogador, porque o Dagoberto não é um jogador barato também, não, cara. O Dagoberto é um cara que já rodou muito aqui nesse mundo. Ele deve ganhar boa grana. E já tem o Kleber que tá encostado lá. Mas o Kleber ninguém quer. O fazer do Kleber ali. Mas não tem proposta, ninguém quer. O Grêmio... Pera aí, o Kleber aqui que jogou no Palmeiras tá ganhando. Ele jamais jamais ia jogar com o Filipão. Eu, se fosse diretor do Corinthians aí, iria atrás do Kleber Gladiador. Mas o Grêmio deve estar buscando aquele tipo de parceria. Ó, você paga metade do salário, eu paga metade, entendeu? Mas é que tá, o Corinthians pode oferecer. O Gladiador? Hoje. Vai, que o Kleber ganha R$600 mil. O Corinthians paga 300, já que paga por segundo. E segundo o nosso amigo jornalista Felipe Lemos. Hoje. É, um abraço pro Felipe Lemos ouvindo o estádio 97. Grande Felipe Lemos. Abraço ao Lemos. Direto do Sul. É, confirmado também o Williams indo do Inter pro Cruzeiro. O volante do Inter com 5 milhas. Trocaram o Milton pelo Cruzeiro. Pelo Williams. Não, não, não, não, não tô dizendo, mas teoricamente. É, foi uma casa. Tinha uma, existe ainda aquela casa ali na Anchieta, o Williams de Capri? Williams, acho que agora só aluga pra casamento. Não existe, sim, o Pichot toca direto. Né? Ah, o Pichot? Queria agradecer o Pichot que consegue chegar lá com vida pra si, gente. Você foi muito lá? Não? Ô, mas ali, olha, no William de Capri. William de Capri. Então no William de Capri. Williams, mano, aquilo foi famoso. Os caras eram tão que é do lado da casa do outro lado, só motéis ali, né? Aquilo foi famoso, hein? É, olha. E há quem diga que havia um quartinho secreto lá atrás da cabine do DJ. Eu não conheço. Era né? Tipo. Era tipo Vesúvio e Bataclan. Por baixo. É famoso, hein? Lembra? Quem pode saber mais desse quartinho secreto é o DJ Coelho. Coelho é bacana. É, meu amigo. Estádio 97 da Energia 97. Tem oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Daqui a pouquinho, samba do Tobias. Mas agora, vamos falar dessa promoção que está sensacional. Promoção Avião do Estádio 97. É, Dodô, amigos que ainda não sabem, você que tá chegando agora de viagem. Achei sensacional essa promoção, cara. Ah, Energia 97 vai levar você pra assistir Barcelona e Real Madrid. Sem contar que você vai conhecer as maravilhas da região da Catalunha, aquele lugar encantado. O RG deu que é sensacional. Você viu, Dodô? Caramba, que legal. Nossa, o RG tá tendo que tomar calmante de tanta ansiedade. Isso é poeira. Pra participar, pra concorrer, antes de mais nada, né? Você tem que estar com o seu passaporte habilitado a viajar, né? Ou tá aí, RG. Ou no dia... Dia 10. Ou no dia em que decidirmos aí, né, que quem vai ser o vencedor, né? Que esteja com o passaporte habilitado, tá bom? Senão você nem entra na Espanha, né, Daniel? E o acompanhante, né, velho? Mas, antes de tudo isso, você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer um dos dias de programa. Em qualquer um dos dias até o dia 27 de fevereiro. Aí é muito simples, anote, vai anotando. Você tá anotando hoje? Aí vai chegar no final do programa, você fala, hoje dia 2 de fevereiro, anotei lá, X vezes eu ouvi o avião do estádio. Beleza. Aí a partir do dia 2 de março, vamos colocar os ouvintes no ar. O primeiro que entrar no ar ao vivo e disser quantas vezes ouviu o avião do estádio 97 passando. Num determinado dia em que esse ouvinte ouviu o programa, se estiver correto, se acertar o número de vezes naquele dia... vai ganhar o direito de ir a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Caramba, e vai aproveitar da culinária da Catalunha, das belezas da Catalunha. Tem uma, o Mota que disse que conhece lá, tem uma igreja gótica lá. Foi 5 vezes. Eu só vi por foto. Muito linda. É maravilhosa. Família. É da Sagrada Família. O Mota tem até garrafa em bar. Catedral lá, da Sagrada Família. O Mota adora lá. Você já tem consultado os guias, já tem viajado aí na... virtualmente por Barcelona ou não? Tem uma pessoa que está cuidando especialmente disso. Full time. Quem? Quem? Cláudio? Não, tá com cara louco. Tá com cara da... A doutora, pô. A doutora sabe tudo. A doutora, o RG que é casado com a doutora CPF. Doutora que tá cuidando disso. CPF. É verdade. Sagrada Família de Gaúcho. Então, é muito simples. Se você quiser conhecer um pouco mais do regulamento, a fundo mesmo, vai lá no nosso site, 97fm.com.br. 97fm.com.br. A promoção tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, que vai... RG, primeira vez que você vai sair do país e vai viajar para uma das melhores empresas aéreas do planeta. Pô, me dei bem nessa parada, hein? Muito bem. O site dos caras é show de bola. Se o ouvinte quiser ir para a zona, é por conta dele, né? Como assim? Sim. Como assim? Se o ouvinte quiser ir no Zonão, conhecer. Ah, não, assim, claro, a vida... claro. Não, não, se quiser conhecer a vida... O underground, assim. O underground de Barcelona. Mas a alimentação não é por conta da rádio? O quê? A alimentação. Ah, não é essa. Mas coisa de comer. Não, não é alimentação orgânica, sexual. Não é essa. Ah, alimentação orgânica. Não, vocês não estão entendendo. Calma. Não, há uma ajuda de custo. Estação, há uma ajuda de custo. Sim, aí, claro. Tá vendo, mano? Problema dele. A rádio, assim com o apoio da Singapore Airlines e também da Catalunha, da Agência Catalã de Turismo, das passagens, a hospedagem, transfer, companhia do RG, os ingressos pro jogo e ainda uma ajuda de custo. Tá certo? Domênico Gato, pois não. Barcelona jamais será a mesma. Ah, eu não tenho dúvida disso. Depois. Eu tava vendo o jogo. Eu tava vendo o jogo do Barcelona com o tal do Vila Real, o gol que o Messi fez, mano. Agradecimentos, então, à Agência Catalana de Turismo, que vai proporcionar todo um esquema muito bacana na Catalunha, para a estadia dos ouvintes vencedores e também do RG número 2. Também o agradecimento a Singapore Airlines, que aliás tem uma promoção de passagens que é imperdível. Já teve gente mandando e-mail aqui dizendo que aproveitou, hein? É, passagem direta, São Paulo-Barcelona, por $788. Isso aí, Marcão, é nóis. Isso aí é raridade, hein? Vou direto, não tem escala, não é fazer pipocar em Madrid, Lisboa. Vai direto para Barcelona, é uma maravilha. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento da Polo Ar, mano. É, Sombra, quando o assunto é ar-condicionado, para você não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar, desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lado especial. Esse é top e eu recomendo, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Volto a dizer aqui, Willis Carrier, se o senhor tivesse nascido antes, o senhor estaria na Bíblia, tá certo? Willis Carrier, o cidadão que refrigerou a Galileia. É ou não é, Domênico Gato? Ora. E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Quer ganhar o seu? É só ficar ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí, poloar.com.br, e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Beleza, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E olha, promessa é dívida. Promessa é dívida. E ouve. Como que está a gargantinha do Tobias? Está pronta? É, está ótimo, mas agora ele é o mestre Salas. Né? Mestre Alas? Mestre o quê? Mestre Salas. Mestre Salas? É. Ele já está em cima da mesinha aí, pode ver. Você vai estar esse final de semana na Vila Madaloca lá? No bloco, a gente vai passar com o nosso... todo mundo. Nossa. Então, toda a caravana da Estação Primeira de Tobias. Estação Primeira de Tobias. Atenção aí, Calção e Tobias com a Estação Primeira de Tobias. Ó, ele é a tulipinha aí na mesa. Ah. Eu colei um tecidinho e um palitinho de dente para fazer a porta-bandeira dela. Tá aí. É o seguinte, é que cada... Hã? Um palitinho com tecidinho. É o mestre Sala e porta-bandeira. Mas e tem? Dá pra costurar? Não é muito pequeno? Não, deu pra colar, deu colamos um pouquinho, né? Tá ligado? É, com cuspinho. Cuspinho. Ó, exatamente. Ó, como é que o Tobias costa? Esse cuspinho? Ano, gente... Como é que o Tobias faz? Não, foi eu que fiz, eu fiz assim... E aí, quase matou ele afogado. É. Você percebeu? Eu não percebi, mas você deve ter percebido. Ele olhou outro dia e falou: meu, tem tanta água na cantareira ainda. Eu falei: não, pra você, Tobias. Pra gente não. Pra você não. É, a gente vai homenagear esse ano um esporte muito bonito que o mundo criou. Qual? E que a gente se diverte muito, que é o quadribol. Quadribol? É. Mas o do Harry Potter? É, então a gente joga sempre com ele. Alô, Estação Primeira do Tobias! Chegou a hora! Alô, povo de Asgard! Alô, Odin, Perseu, Martilo, Terry, irmãos Grimm! Vem comigo! Vem comigo! De Hogwarts até o Brasil... É o quadribol. Esse esporte que pro mundo se abriu. Voando. Como um besouro. Veio o pomo de ouro, vindo pela proa, voa, voa. O que foi isso? Peraí, a paradinha da bateria. Ah. Tá no recuo? É. Tem o Harry Potter, voando em cima da vassoura. Isso que é esporte. Olha um coelho comendo uma cenoura. É isso aí, gente. Obrigado. Porra, no enredo você vai bem pra caramba. Sensacional. Bateria. Vocês viram passando aqui? Calção e a estação. Bateria de enredo. Só faz um replay do recuo da parada aqui, da bateria. E vocês viram eles passando aqui na mesa? Sim. Ala por ala. Eu sinceramente, eu não vi, mas... Fala que vi. Mas acredito que você viu. Fala que vi. Abre alas, o que que tinha? É o Tobiazinho, com a boquinha aberta. O de trás é um cachimbo. O outro é em homenagem à Jamaica. E o outro é outro cachimbo. E o outro também é o cachimbo. E a bateria tá vestida de quê? De cachimbo. Agora faz aí. Você é o puxador do samba. Faz o recuo de novo. Vamos lá. Só no meio, tá? Voando como um besouro, veio o pomo de ouro, vindo pela proa, voa, voa. Tem o Harry Potter. A bateria foi ensaiada, muito obrigado. E o bom que a tua harmonia não deixa espaço através do chão, tá bom. Ó, o pessoal do Glamaria, vamos juntos. Mas o Tobias não faz nem segunda voz nisso, não? Não, ele tava dançando, com a Tulipinha. Ele é o mestre Sala. Quem é? É o primeiro casal. Pode falar, o Tobias. Quem é Tulipinha? Se alguma escola... Quem não é o Tobias? Ela moradinha. Se alguma escola de samba ouviu... Vai pegar, porque o samba enredo é tudo igual. É homenagem ao quadribol, esse esporte tão bonitinho, né? Que a gente... O quadribol só existe no mundo. Campeonato real. Que a gente acompanha sempre, né? É quadribol. Quem foi o último campeão do quadribol? Sonserina. Quem? Sonserina. Não ri, não, que existe. Eu sou louco, não. É gnomo ou é fada? É uma mistura, né? É tipo misturar um pitbull com um poodle. É. E apareceu a Tulipinha. Então é um gnomo com fada. É, na verdade, ela é uma mistura de Smurf com pica-pau. Ô, Tobias, você já fez o... Ô, Tobias, você conheceu a fada do dente? Conheceu, Tobias? Ah, é. Cresceu com ela no mesmo coleginho. Mesmo coleginho? Mesmo colégio. Mas a fada do dente tinha é caderninho, uma apostilinha, canetinha. Ele tinha tudo. Você conheceu ele também? Não. É, mas é verdade. Valeu, Tobias. Obrigado, hein? É, boa! Palmas, Tobias. Grande Tobias. Boa. O amigo do mano, Paulo André, vai jogar no Orlando City também, hein? É, mas aí amigo do mano. Orlando City e... Vocês já viram? Já venderam pra temporada da Major League Soccer, só do Orlando City, 220 mil ingressos. Já foram vendidos. Agora, Sombra, passando, vamos comentar uma coisa. Ontem, pra quem pôde, teve a oportunidade de ver a final do Super Bowl, o show da Katy Perry no intervalo, só aquilo, foi melhor que toda a abertura de Copa do Mundo da FIFA. Meu Deus, né? Katy Perry, né? Não, é a organização da coisa. Podia ser você cantando. Eu não canto. Ia ser do cacete. O que eles fazem é impressionante. Os caras na abertura da Copa aqui não falaram que não podia colocar ninguém voando, porque ia atrapalhar o gramado? Não tinha uma coisa assim? E lá, no meio do jogo? Depende, é com taxa ou sem taxa? Com taxa dá pra voar, sem taxa não dá pra voar. Sem contar o espetáculo da Copa que foi nojento, parecia uma quadrilha. Mano, deu vergonha. Ontem, até quem não gostava... A ser dançando no colégio. Até quem não gosta da Katy Perry, que tem gente que não gosta da música dela, mas o show em si chamou a atenção. Bonito pra cachê. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu automóvel, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe... É difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Toca, Asdrubal. Se a Copa do Mundo fosse agora no Brasil, quem ia tocar aqui tranquilamente era o Tobias. Fácil. É verdade. Quem ia fazer o show. Boa ideia, hein, meu? Ô, Domênico. Oi. Aproveitando o Tobias, só pedir pro Pedrão pra de manhã arrastar devagar os móveis, velho. Hoje ele mandou umas arrastadas lá. Que hoje, porra. E o impressionante que o meu programa não tava louco. No ar. A tragédia eu não pude mostrar. Parecia que ia quebrar. Ah, tudo, velho. Me ajuda. Acabou. Aí, chuva só depois das 5h30, velho. Senão complica. Senão me complica. Tá certo, alô. Alô. Quem fala? Robson. Consegui, baralho! Fala aí, Robson. Robson do que é o nome completo? Robson Pires dos Santos. Pires dos Santos. E quantos anos? 19 anos, 1.9. 1.9, RG. Hoje, RG. É, como é o nome completo? Robson Pires dos Santos. Pires, é. Mas você não vive com o Pires na mão. Não, ah, mas é sensacional. Então tá certo. Olha aí, ó, tá vendo? E o bairro, qual que é? Ah, o Beijo ela vai matar, o Beijo ela vai matar. Parque Jandaia. Parque Jandaia. Essa é fácil, essa. Olha, é simples. Agora, vai, pô. Sem pegar o cotovelo e sem pegar o... Ele fez uma pergunta pra mim. Então vai. Eu estou tentando responder. Então vai, responda. Você fica gritando, então falando responde, alto. Vai. Atravessando. Você pintou cara. Que é o que eu conheço, é Carapicuíba. Positivo, isso aí. Então, deixa eu só mandar positivo um sonoro e operante. Positivo e operante, vai. Tá bom. E o time? É Coringão, é nóis, mano. É nóis, mano. É isso aí, mano. Coringão, é tudo nosso. Ô, amigão. Você vê que o Beijo não se manifesta quando fala Coringão é nóis, né? Ô, amigão. Fala aí. Ontem o Corinthians estreou, né, no Campeonato Paulista. Diante do Marília, o fraco Marília, coitado do Marília, não tem nem o que fazer. O Coringão meteu 3-0, hein, velho? Fez o dever de casa. Foi, fez o dever, jogou muito bem. Assistiu o jogo? Gostei muito da atuação do Jadson aí, espero que ele continue nessa pegada. Jadson! Ah, voltou? Magic Jadson, Magic Jadson, negócio de então, mas é meu amigo e é bom pra caramba, diga de passagem. O Benja elogiou o Jadson aí, tá vendo? Quando é pra descer o pau, o cara vem e desce o pau. Agora quando o cara joga bem, tem que falar também. Não, o Benja vai elogiar ele quando ele fazer o gol contra o São Paulo aí na Libertadores. Ele vai primeiro entra, eu vou elogiar ele quando ele manter uma sequência. O Mano não passar por causa de uma partida, chama de Magic Jadson. Não, uma partida não. O Campeonato Paulista ele foi bem. Foi. Tanto é que ele tá repetindo a dose. No Paulista ele vai jogar bem. Foi um jogo bom. Ah, então, mas no Paulista ele vai jogar bem. Ele jogou bem, mas calma, foi um jogo. Mas o amigão. Tem a sequência. Ó, amigão, eu ainda acho que esse time do Corinthians aí tem muita coisa pra melhorar. O Marília deixava tocar a bola. O time do Corinthians aí teve um toque envolvente. Tinha horas ali que o Corinthians dava quase 100 toques aí sem o Marília pegar na bola. Aquele lateral esquerdo. O Marília não é parâmetro. O lateral esquerdo do Marília, que nome engraçado, Dedé, Dudu, Dadá, um troço assim. Ele tava dando um trabalho naquele Tammy Gretchen lá, aquele Fagner. Mas o Fagner jogou bem ontem, cara. Ah, mas achei que tava dando espaço. Ele jogou muito bem. O Fagner jogou. Foi a melhor partida dele ontem, né? Porque ele fez o gol não, mas ele tava bem, tava marcando, tava bem. Ah, também acho, mano. Não gosto não. Mas ô, amigão, quarta-feira o Corinthians estreia aí na Libertadores, vai pegar o Once Caldas, velho. E aí? Expectativa pra esse jogo na arena? Pô, cara, eu acho que vai ser um jogo sofrido pra caramba, mas eu acho que ganha de 2-0 aí. E tem que começar a milhão igual começou em 2012, né? Os jogos do Corinthians em 2012 na Libertadores era aquela pegada, jogando em cima, no ataque, não pode deixar o Once Caldas... Tem que ir pra cima, velho. Tem que ir pra cima pra gente ganhar essa Libertadores aí. Porque o que fizeram com a gente o ano retrasado contra o Boca foi sacanagem. Foi um absurdo, velho. Foi um absurdo, foi nojento. Foi a pior coisa que já aconteceu no futebol. Foi a pior coisa. Mas, ô amigão, analisando esse placar que você falou aí, 2-0 Coringão, primeiro jogo aqui. Lacrou ou não lacrou? Porque domingo tem o jogo contra o Palmeiras e aí depois já tem que pensar no jogo de volta, que é lá na altitude, jogando lá em... Não é? Qual que é a cidade lá? Manizales. Jogando em Manizales, lá tem 2.200 metros, não é 4.500 igual o Lafayette. É altitude pra cachete, é alto pra cachete, velho. É, São Roque lá no pico, na montanha de neve. A Portugal diz que os aviões têm que desviar do estádio. O avião pra subir lá tem que descer. Mas, ô amigão, já analisando aí isso aí que a gente expôs aqui, tá certo? 2-0 pro Corinthians, tá certo? Pensando já no jogo de volta na altitude lá, 2.200, mas ainda tem um pouquinho. Mas nesse meio tempo aí tem o Palmeiras no domingo. Se você é o Tite, você faz o quê? Você mantém a equipe titular pra jogar o clássico ou você começa a poupar os jogadores? Eu poupava só o Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto é aquela incógnita. Ele às vezes tá bem, de repente vai, sei lá. Espero que esse ano aí ele jogue bastante. Eu pouparia só o Renato Augusto, cara. daria uma sequência pro Edu Dracena, que de repente ele não vai jogar aí na quarta-feira, né? Porque ele só aguenta jogar 45 minutos, veio meio zoado do Santos. Eu só pouparia o Renato Augusto, cara. Ia pra cima do Palmeiras, lá na casa dos caras, né? Porque Corinthians e Palmeiras é o melhor clássico do mundo. Com certeza. Né? Trapaça Real e Barça aí fácil. Fácil, fácil. Eu ia pra cima, cara. Eu ia pra cima. Só pouparia o Renato Augusto, só. É, eu também acho, cara, porque mesmo analisando as circunstâncias, aí fala, ah, mas depois tem um jogo de volta lá. É um jogo que vai ter que viajar lá pra Colômbia, lá na casa do inferno, jogar num estádio que tem um pouco de altitude, enfim. Mas eu, se fosse o Tite... ruim pra caramba. Não, o campo é grande. É, não, mas é uma porcaria. Eu, se fosse o Tite, cara... grande assim, zoado, né? Eu, se fosse o Tite, eu escalaria a equipe titular, Domingo. Mesmo correndo o risco aí, talvez, de machucar algum jogador aí, mas é um clássico, cara. Ô, mano, perder um clássico nunca é positivo, mano, porque imagina, o Corinthians ele faz um placar magro, tá certo? 1-0. Numa dessa. Não, 1-0 não, 2-1. Não, não, não. É, vai, coloca aí 1-0, 2-1. Poupa os jogadores, né? Poupa os jogadores do Campeonato Paulista aí no domingo, toma uma traulitada do porco. Imagina a pressão que esses caras não vão pra jogar no outro jogo. Mas, mano, deixa eu falar uma coisa pra você. A final do Campeonato Paulista, a final do Paulista, ela é menos importante do que a partida da pré-Libertadores pro Corinthians. Se perder o clássico, tudo bem, com hora, tem a pressão, tem a história, tem o cachê, o escambau qualquer. Só que o seguinte, velho, se não conseguir um resultado bacana aqui, resultado bacana que eu diga 3-0, que até 2, eu não conheço o time do Once Caldas. Nem eles conhecem, que contrataram 12 caras. Tá uma certo? Porcaria. Deve ser, mas contrataram, o único que eu conheço é o Tony Penco. Agora, se de repente não conseguir isso, dane-se o clássico. É a terceira rodada do Paulista. Desculpa, Portão, não é dane-se o clássico, velho. É que você não sabe, é que você não torce pra um clube grande pra saber o que significa um clássico diante do Palmeiras. Tá mó rival, velho. Tá mó rival. Tem que ir lá e tem que ganhar, velho. Ó, ganha do Once Caldas, então. Ganha de 4 do Once Caldas aí na quarta-feira. Eita. Tenta ganhar o clássico do Porco aí no domingo e vai lá pra Manizales aí também pra tentar vencer, porque o Corinthians não joga por empate. Esse ano de 3 pra cima contra qualquer adversário. É ou não é, amigão? É isso mesmo, tem que ir pra cima, tem que ir pra ganhar tudo esse ano aí, cara. Tem que ir pras cabeça, mano, tem que dar boi não. Ô, amigão, se você fosse diretor de futebol do Corinthians, ainda você buscaria qual reforço em qual posição? Bom, reforço, cara, acho que eu não iria atrás de ninguém, não. Eu até mandei um e-mail pra vocês aí, eu até te pedi uma opinião. Opinião não, né, mano? Sei lá, você subiria um meio campo, os dois Matheus lá, né, o que veio do Osasco, acho que é Matheus Vargas, que jogou bem, que tava com a 10 na copinha. Cassini. Ou o Matheus Cassini ou já ia subiu pro mercado. Eu, teoricamente, eu subiria um dos dois, cara. Eu não ia no mercado, não, porque esses dois moleques são bons de bola, né? Acabou contra o São Paulo na copinha. Então eu subiria um dos dois aí, cara. Não ia no mercado, não. Ô, amigo, acho que o time tá bacana. Subiu 3, né, mano? Não, subiram 6, ô Motinha. Porque o Rodrigo San, o zagueiro, o Marcial, tem o Matheus Cassini. O Tocantins, que já tava, né? O Tocantins e o Arana, que já acompanham o grupo. E aquele menino lá também, né? O Gabriel Vasconcelos aí, que foi o menino que fez o gol contra o São Paulo lá também, que deu uma polêmica toda. Esse menino também já foi incorporado ao time principal. Mas esse Vasconcelos aí, sinceramente, eu acho que vai ser um Lulinha da vida, viu, cara? Eu não acho ele muito bom de bola, não. O centroavante do São Paulo é bem melhor que ele, tá? Não, o João Paulo se destacou mais, né? Mas esse moleque aí foi o artilheiro da competição, né? É, mas ele só fez gol cagado, cara. Você mas fez, velho. Entendeu? Ah, sei lá. Gol cagado mas... também vale, velho. Com certeza. Nossa, campeonato. Que linguagem. Que beleza, né? Mas, ô, amigão, estamos chegando próximo do final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero. Vou mandar um abraço pra rapaziada da empresa lá. Eu trabalho na Tempo Assiste. Mandar um abraço pro Leandrinho, o Paulo Razeira, o Leandro, o pessoal lá da empresa. Mandar um abraço pra vocês. Satisfação aí falar com vocês. Aí a volta do Domênico, o palmeirense mais corintiano do Brasil. Ih, rapaz, tá louco. Aí é difícil, hein? Tá manda um abraço pra todos aí. O Beijo, o Sombra, o Mota, valeu. O Woody. Pô, você tá muito louco aí, meu. Causão aí, sensacional. Ele foi no banheiro. Do cara, né? Ele foi no banheiro. Parabéns aí pra vocês aí. E, pô, satisfação que é meu penúltimo dia de férias, né? Eu volto trabalhar quarta-feira, eu tô tentando um mês inteiro, velho. Azar seu, velho. Vida dura, hein, velho? Pô, legal, meu. Obrigado aí pela audiência. Valeu, valeu. Abração pra vocês aí. Valeu, cara. E vamos passar o carro quarta-feira aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, é nóis. Valeu. Abração. Valeu. Abraço. Lembrando que tem clássico no domingo e, portanto, nós teremos... não tem ingresso não, ô Sombra? Desculpa te romper aí. Não, ingresso? Ainda, o cara, ainda não, ainda não. Tá bom? E como é que eu faço pra aprovação da Bozano? Eu posso falar aí o Merchan? Pode, fala aí. É, só a linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal aí. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Me garante. Você ganhou, ganhou o kit Bozano, tá bom? Beleza, é na Paulista, qual que é o número aí? 1439. 1439? Nono andar, nono andar. Beleza, abraço tá. Pro RG aí também, se RG é monstro. Together, velho. Falou, abraço. Valeu, velho, abraço. Lembrando, vai ter o clássico domingo. É, e amanhã nós vamos ensinar direitinho como que vai ser o Chupa Delivery. É a primeira brincadeira do ano que vai acontecer sempre que houver os clássicos entre os nossos times grandes aqui, não é não? Times aqui de São Paulo. Estádio 97, oferecimento também de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Deixa eu ver aqui algumas mensagens rápidas que vieram através do nosso... Ah, do nosso Twitter, mas fechou o nosso Twitter aqui. Nosso Twitter, o Twitter. É. O fechou o Twitter, fechou o Tinder da rádio. Tá aqui. O Birajara, Souza. O Tobias é o melhor. Parabéns, o Tobias. O Pedro Júnior. Hoje os empresários do Dória disseram que o Tricolor é o time mais próximo do acerto. O Douglas Ferreira. Escreve dizendo, o Gil, ex-atacante do Corinthians, é banco do Juventus na Moca. Meu Deus. Eu achei que o Gil tinha parado. É. O Gil é melhor que o Kaká. É como assim, né? O Gil é melhor que o Kaká, sempre. Eita. Falei isso. O Thiago Dias Moura, pra mim é uma burrice essa história de zagueiro canhoto e outra de jogador com mais de 30 anos pro São Paulo. A Wanda Fernandes, muito coerente nas palavras, só espero que no decorrer dos campeonatos o time responda à altura. Acho que deve ter falado aí das declarações do Ataíde Gil Guerreiro. É, o PH... Ou das minhas, né? Sombra, será que esse Centurion não vai ser um pabom da vida? Espero que não. Não, olha, cara, tomara que não, né? Tô tentando lembrar o nome desse cara faz uma semana. Pabom. Qual que é o nome daquele? É Rondon, o outro que veio? Não, mas aquele lá era é Rondon. O Pabom foi pro México. Foi pro México, se eu não me engano. Diz que tá fazendo gols. Faz Monterrey, faz gol todo jogo. Ah, mas às vezes não dá sorte. O Colete era ídolo lá no Atlas. Ah, é. É horrível, mas... Muito bem, algumas das mensagens foram lidas aqui no Estádio 97. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ah. Lembrando, ó, galera que quer ir na Festa da Véia, 14 de março, show dos Paralamas do Sucesso. Os DJs da Véia e os Paralamas do Sucesso, 14 de março, no Palácio das Convenções do AMB. O site, informações, é o seguinte, festaenergianaveia.com.br. Muito bem, RG, quem ganhou a camiseta do estádio? O Ricardo Pereira da Silva. Boa, Ricardo Pereira da Silva ganhou a camiseta com apoio da Fit Camisetas. Site é fitcamisetas.com.br. Todos ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Estádio 97 que volta amanhã, 5h30. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeitas de dengue. Falou, gente, até amanhã, tchau. Todo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente 20 do Shopping Tatuapé, Este Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza.